Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, eu quero Star Wars World. Bom dia, bípedes! Westworld é muito mais do que um faroeste. Se você não viu, você está errado desde o início. Saia daqui, vai ver agora. Aqui é o Tucano e o parque é Red Dead Redemption Action Live. É live action, né? Caraca, o cara tá... Foi uma pronúncia fantástica. Action. Não, mas deixa assim, ficou melhor. Tá ótimo. Aqui o Azaghal e o ser humano é merda, né, cara? O ser humano é uma merda mesmo. Por isso torcemos sempre pras máquinas. Sim, nerds, estamos aqui para falar de Westworld, rapaz. Mais uma série fantástica da HBO que pegou todo mundo de surpresa. De repente, será que vai ser bom isso? Será que todo mundo... Pelo menos as pessoas que eu conheço, assim, será que é bom? E aí todo mundo que ia vendo, é bom, vai ver. Mandou Tucano, né? Sofreu disso, né? Já viu Westworld? Sofri isso. Não. Caraca, o cara foi massacrado. Tem que ver, até ele ver. É porque tem umas paradas que se você não vê, você tá automaticamente errado. Eu conheço pessoas que até hoje, não viram Game of Thrones. São pessoas que eu simplesmente cortei do meu convívio social. Uma pessoa que até agora não viu isso, meu irmão, você tem algum desvio de caráter. É a mesma coisa Westworld. Westworld eu não consegui ver na época que passou na HBO. Aí eu fiquei, porra, todo mundo falando pra mim que era bom pra caralho. Eu falei assim, porra, eu tenho que lembrar, porque geralmente repete o episódio anterior, né? Na HBO geralmente acontece isso, mas a gente precisa lembrar de ver e nunca conseguiu lembrar. Aí vimos agora maratona pelo Now, deu certo. Vou te dizer que foi a melhor coisa que você fez. Eu fiz propaganda do Now. É? Que coisa é essa? Não tem nada assim. Porra, foi a melhor coisa que você fez ver na maratona, porque era um sofrimento do caralho esperar uma semana, cara. Vamos lá, mas a gente não vai esperar, só vai esperar os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de meios em Caneladas da Nerdcast! Vamos. Azaghal, atenção, hoje é a primeira sexta-feira do mês. Sim. O que significa que temos Nerdtech! Olha! Timeline! Sim, nosso Nerdcast mensal sobre tecnologia, trazido a você pela Alura, cursos de tecnologia online. Muito bem! Neste episódio do Nerdtech, que já está na sua timeline do Nerdcast, é só baixar, você vai ouvir sobre automação e o futuro do trabalho. Que foi isso? Porque é um negócio realmente preocupante. Acho que é importante as pessoas ouvirem. Será que daqui a uma década o seu emprego vai estar na mão de um robô? É isso que a gente vai discutir, cara. Por exemplo, motorista de Uber. Estão entregando aí esse emprego, maluco. Pode ser que a automação dos automóveis, motorista de Uber ou de qualquer coisa, de ônibus, de táxi e tal, pode ser que daqui a pouco seja uma profissão mais rara de você ver um ser humano, né? Os robôs podem dirigir. Afinal, isso já está provado. E olha só, nesse papo, além da turma da Alura de sempre, nós temos Átila. Olha só. Nerdologia, nosso querido Átila, falando sobre todo esse futuro sombrio. E pra você não ficar com tanto medo de perder o seu emprego, a Alura está aqui para ajudar. Olha, que conveniente, ataque de oportunidade. Lá você vai encontrar cursos de tecnologia que vão desde programação a design. Toda semana tem curso novo. Os caras são uma máquina. Deve ter um robô fazendo esses cursos já. Nesse mês eles têm curso novo de Android para desenvolver uma aplicação de chat, design thinking, segurança na... Design thinking. Foi sim. Designer thinking. É, exatamente. Segurança na web, segurança de redes, Python 3, Cinema 4D, além do curso de maratona de programação com Guilherme Silveira, um dos fundadores da Alura e que foi duas vezes medalha de ouro no Brasil e representou a Universidade de São Paulo no Canadá e no Japão. O cara é muito nerd, cara. Lembrando que você, ouvinte do Nerdtech, tem 10% de desconto nos planos da Alura clicando no link que está aí no post ou acessando diretamente alura.com.br /promoção/nerd. É isso aí, cara. Entra pra essa comunidade que já fez tanta coisa legal aqui com a gente e acompanha o NerdTech dessa segunda temporada. A segunda temporada do NerdTech já tá rolando. Muito bom na sua timeline. Baixa aí! E temos também o recado da Nerd Store, Azaghal. Desde o lançamento de Star Wars Rogue One, já lançou 10 camisetas do filme. A gente primeiro tinha anunciado 7 e agora são 10. Ah! Olha aí! Novos modelos. Novos modelos. Olha só as camisas que nós estamos lançando agora. Rogue One TIE Striker, Azaghal. A navezinha nova. Sim. Que só serve pra vender produto. Serve pra vender camiseta. Mas realmente é uma nave muito maneira, a versão especial, diferente da TIE Fighter. É uma TIE nova. E ela tá numa estampa muito maneira da Batalha de Scarif. Fica... Aliás, essa batalha tem um visual muito foda, né, cara? Muito maneiro. Temos também a camiseta Scarif, Azaghal. Assim como a camiseta anterior, tem versão de estampas na frente e nas costas, com tecido mescla. Tem link aí no post pra você ver. Tá linda. Cara, essas camisetas do Rogue One estão todas fodas demais. E temos a camiseta Rogue One Pocket Pattern. Olha aí. Que é um Pocket Pattern? Que é uma versão... É, faz sucesso, né? Só essa versão com um bolsinho na frente. Ela é preta. Os com... bolsos pra botar o cigarro. Pra botar aquele pacote de derby. Meu pai fumava. Uhum. Ele parou de fumar agora, mas ele fumou a vida inteira. Eu fui fumante passivo a vida toda. Uhum. E ele não aceitava e não usava camisas que não tivessem bolso. Olha aí. É uma condição sine qua non para dar camisas pro meu pai de presente. Uhum. Era a camisa ter um bolso que ele botava o maço de cigarro, o isqueiro e o pente. O pente. E uma caneta. Cabia bastante coisa nesse bolso. Caraca, para que pensar. Bom, né? Mas muito é, bem. Cara. Se você quiser, tinha uma opção na camisa pra botar no seu cigarro. Você vai botar seu cigarro, você vai botar seu celular com uma inteligência artificial e a voz da Scarlett Johansson. Oh, muito melhor. Isso aí. Você pode botar uma garrafa de birita, essas pocket. Caraca, que garrafa. Sabe qual é? De hotel? É. Essa, de mini garrafa. Não, aquela que leva no bolso do paletó. Ah, sim, aquela chapada. De metal. De metal, sim. Pode levar isso. Exato. Você pode levar um pendrive. Sim, com certeza. Você pode levar um sanduíche. Metade do que sobrou, por exemplo. Metade de um sanduíche. É gordurar um pouco. Quantas a camiseta. Não, nós não damos garantia pra isso, inclusive. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas é muito maneiro. O bolso, ele tem uma estampa com a pattern de Star Wars. É muito maneiro, cara. Clica aí no link pra você ver. Não fica descrevendo. Só você ver. Ou pelo aplicativo, você pode estar vendo exatamente agora a camiseta que estamos... Baixa o aplicativo. Aqui. É muito bom. Exatamente. Todo mundo já baixou. Só falta você. Então vai lá conhecer essas novas camisetas e ver as outras 7 camisetas que a gente lançou especiais de Rogue One em nerdstore.com.br/Rogue One na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 34 robôs no Velho Oeste. Azaghal, quero agradecer aos nerds cacete de agulha que doam sangue toda semana e nos mandam fotos aqui, como Leon César, Cassiano Rogério, Alan Pizol, Vinícius Justino, Nilson Cardoso, Mariana Ferreirinha, Flávio Oliveira e Santiago de Queiroz. Muito obrigado, galera! Também temos a galera do Scalpo Solidário, o Lucas Ramos, o João Vitor Krieger e a Simone Yamamoto. Olha aí, obrigado, muito galera. Muito obrigado por doarem seus cabelos, por doarem sangue, por doarem tudo que for possível doar. Arte dos fãs, continuamos recebendo muitas artes do Nerdcast de RPG, do Call of Cthulhu, como, por exemplo, a arte do Marcelo Silva, que fez... Olha um pôster espetacular, que eu acho que é ilustração misturada com foto manipulação, é o que parece, né? Não é nada disso. São só foto manipulações. É só foto manipulação? Mas ele, tá muito bem feito, cara. No Twitter, ele tweetou e ele explicava que elementos ele usava em cada imagem. Cara... Se vocês entrarem no Twitter dele, que é Mac Silva, M-A-C, Silva, né? @MacSilva, vocês podem procurar no histórico lá, nas imagens, e ele publicou um de cada vez, tem todos os personagens nesse pôster, mas ele fez imagens individuais. pessoais. E em alguns tweets dele, ele explica que elementos ele usou. Por exemplo, no Dom Azaghal tem Rutger Hauer, tem Robert De Niro, tem mão de não sei quem, tem cabeça de não sei quem. Ele vai, ele pega o olho de alguém, o nariz do outro, uma verruga de alguém. É, tanto que o Rex parece aquele maluco do Chris Pike, né? É, o semblante principal, os olhos acabam prevalecendo. Cara, então, o Chris Pike, os olhos são dele. É. E aí você acaba ficando com essa impressão. Mas todos os personagens foram uma amálgama de rostos e fotos. Ficou bem feito pra caralho. Que trabalho fantástico, cara. Que arte maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Ficou muito legal mesmo, cara. Foda. Obrigado, cara. Obrigado por esse presente. Muito foda. Tem também um sanatório de Newcastle pelo Rafael Miller. Temos um Dom Azaghal pela Regina Martins. Muito bom. Um Nyarlathotep por Renan Menendez. A garota que fez a tatuagem do Faceless. O cara que tem um buraco na cara, na coxa. O Faceless fez bom sucesso também. Muitas ilustrações do Faceless. Agora, eu vi no Facebook essa tatuagem. Uh-huh. E aí eu não sei, porque eu acho que o desenho do Faceless foi o tatuador que fez. Sim. Tatuador, eu não lembro o nome dele, desculpa. Não foi o Ricardo Braga que fez? Deve ter sido, exatamente. O Ricardo Braga fez esse desenho. Uh-huh. E aí ele tinha lá no estúdio onde ele trabalha, onde ele tá. E ela, essa garota foi fazer uma tatuagem. E ela não conhecia. E pelo que eu entendi foi que ela chegou e gostou da ilustra. Isso, mas não conhecia. Mas e aí, foi. Como era no desenho, ele falou, beleza, eu faço. E aí ele fez. Uh-huh. E aí teve um cara que comentou assim as pessoas, cara. Teve um cara que começou assim, porra, achei foda, manda aí pra mim que eu vou fazer também. Manda aí pra mim, o cara fez o desenho, teve o trabalho de fazer o desenho. Aí, manda pra mim o que eu... Ainda fez, quer dizer, botou na pele de outra pessoa, quer dizer, aí porra, a pessoa pagou pra ter aquela tatuagem. Aí manda aí. Manda aí pra mim que eu vou fazer aqui no meu tatuador da esquina. Aí ele respondeu, cara, essa tatuagem eu já tatuei numa pessoa, eu não repito, né? Não vai zoar a mulher, exatamente. E, se você quiser, eu faço uma pra você. Uma outra versão. No sentido de você pagar e eu trabalhar por isso. Exato. Afinal de contas... Manda aí, caraca, quero mandar isso de Vasco. Afinal de contas, desenhar estilo... É um trabalho, estilo um trabalho, tipo um trabalho. Tipo um trabalho, né? Um trabalho. Mas o que você trabalha além de desenhar? É, exato. A gente agradece muito as artes que a galera manda. Demais. Porque gostou e se empolgou. Quem desenha, normalmente, tá desenhando o tempo inteiro, né? Então, exato. É, mas as artes que a gente publica, né, as estampas e as vitrines e tal, todas elas são pagas porque a gente reconhece desenho, a ilustração como um trabalho. É, exatamente. A gente tem mais um Faceless atacando aqui o Dom Azaghal pelo Felipe Laurentino, que ficou muito maneiro. Ele ficou bem foda também. O Faceless tá fazendo sucesso, cara. Temos um Call of Cthulhu por Alan Azevedo. Olha aí, muito maneiro. E um Nerdcast RPG, versão cartoon. Muito maneiro. Pelo Joctan Gomes. Olha aí, que maneiro. Tá bonitinho, tá fofinho. Parente do Marco e do Caio. É, muito bom. E não é, você sabe, tô brincando só. Eu sei, eu tô imaginando. Tô imaginando. Você conseguiu imaginar que ele pudesse ser parente do Marco? Uma amálgama entre os dois? Não consigo imaginar. E pode ser filho dos dois. Que ótimo. Antes da gente começar a ler os e-mails, eu tenho uma notícia que acabou ficando de fora do programa passado sobre o nosso presidente Mark. Ah, você leu mais coisas? Não, eu vi no programa do Marco Gomes. Ah. 140 MBA. Ah, é o programa de YouTube. Isso. Então, o Zuckerberg tem esse tipo de milestones, né? Teve um ano que ele falou que ele ia tantos livros, ano passado ele disse que ia se dedicar pra fazer uma inteligência artificial. Uh-huh. E aí, esse ano ele falou que o milestone dele, 2017, é conhecer todos os 50 estados americanos, mas não só isso. Ele quer falar com o povo, ele quer ouvir as pessoas, nossa, ele quer... matar com... Tá qual é? Tá construindo essa plataforma bonitinha. Tá com aquele discurso. E aí, somado a isso e o que eu já disse no programa anterior, ele contratou 2 mega marqueteiros americanos, marqueteiros políticos, pra tomar conta da Zuckerberg Initiative, que é um... Olha. Não uma ONG, é uma empresa, mas que usa ativos dele pra ajudar as pessoas. É isso. Um resumo muito porco. Mas esses caras são marqueteiros políticos que foram responsáveis pela campanha do Bush e do Obama. Caraca! O cara contratou 2 marqueteiros políticos e botou na folha de pagamento dele e falou, bota esses caras aí nessa Zuckerberg, tá tudo bem. Caraca! Cara, esse cara... Ele vai... Já tá... Isso tá na corrida já, ele é de futurólogo, eu tenho certeza. Esse cara, eu aposto minhas fichas, esse cara vai ser candidato. E mesmo que chegue lá na época da campanha, ele tem que se afastar, né? Você tem negócios, você tem que se afastar dos seus negócios pra campanha, né? O próprio Trump teve que se afastar e gerou polêmica porque disse que não ia. Não, coisa do Trump. Ele disse que não ia botar num blind trust que os filhos é que iam cuidar. Isso, né? Mas isso sempre gera polêmica, né? Tudo isso. Mas ele falou que tem que se afastar. Uh-huh. E assim, mais o Zuckerberg mais ainda, né? Teria que se afastar, que nem um dono de jornal, por exemplo, queria se candidatar. Ele, com certeza ele não pode estar trabalhando no jornal e ser candidato. Então o Zuckerberg não poderia. Só que sim, whatever, na época da campanha... Ele, puta que pariu, e se ele vai se candidatar daqui a 4 anos, ele tá trabalhando nisso hoje. É, claro. Ele tá trabalhando nisso hoje, quando ele entrar pra candidato, que ele falar, ok, estou me afastando da minha empresa, já tá todo o cenário, a estratégia da guerra já tá montada e já tá sendo executada há muito tempo. Sim, e ele pode estar pensando até em 8 anos. É, exato, cara. Ou 12. Cara, então, olha, é muito certo. Pode anotar na pedra. Vem Zuckerberg, aí. Presidente. Olha... É isso que você vai ter que aturar. A bandeira dos Estados Unidos, eles vão tirar as estrelas e botar o joinha. Laura Migliorini, 27 anos, mestranda em genética e biologia molecular vegetal. Olha aí, dona transgênica. Não é isso, não? Eu não sei. Campinas, São Paulo. Fala, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Olha como tá todo mundo treinado. É isso aí. Vocês estão aprendendo um experimento social aqui. Vocês estão testemunhando um experimento social. Eu escrevo a respeito do consenso. Como disse o Jovem Nerd, dentro da comunidade acadêmica a respeito da existência ou não do aquecimento global. Consenso entre aspas. Já vem o que vem por aí. Convivi com muitos cientistas de grande carteirada da área de biotecnologia de plantas, e lhes digo que não, não é um consenso. Muitos cientistas no controle de grandes empresas, aquelas contra as quais pessoas ao redor do mundo fazem passeatas e tomam como grande mal da humanidade, para não citar nenhum nome, se utilizam desse fenômeno como uma forma de usar e vender seus produtos como a salvação da humanidade, entre aspas. Visto que o aquecimento global traz consigo um cenário distópico em que falta de alimentos é certa e apenas os cultivares resistentes, ou seja, modificados geneticamente, poderiam sobreviver e garantir o futuro dos alimentos e da humanidade. Com isso, muitos cientistas não aceitam o aquecimento global como uma consequência de nossas práticas industriais. E vão além, se utilizando disso para ganhar milhões. O aquecimento global pode ser medido através dos anos, sugerindo mudanças climáticas cíclicas de nosso planeta, independente da atuação humana. Esse argumento pode ser utilizado para explicar a nossa natureza, mas parece ser muito mais propagado como premissa para projetos de empresas justificarem suas ações muito convenientemente, já que não se encontram muitas referências a esse respeito na literatura e blogs de ciência. Podemos estar comprando uma ideia sem sequer saibamos por quê, justamente pela falta ou omissão proposital desse tipo de informação. Deixo claro que essa não é minha opinião pessoal, apenas informações que obtive dentro do meio científico, chegando a ouvir, entre aspas, não acredito em aquecimento global mais uma vez. Parabéns pelo excelente trabalho, acompanho vocês desde 2013, já ouvi todos os Nerdcasts mais uma vez e sinto falta de participações da senhora Jovem Nerd da Portuguesa. Gabriel Pontes, 22 anos, estudante de administração, Recife, Pernambuco. Durante semana passada surgiu uma teoria que, acredito eu, vem a agradar um pouco a Azaghal. E seu desejo de ver toda a raça humana exterminada. Literalmente. Segundo a matéria do Daily Mail, um autoproclamado astrônomo russo... Autoproclamado. Autoproclamado. Eu sou astrônomo. Foda-se. Próximo. Diomnes Damir Zakharovich afirma que o asteroide 2016 WF-9, descoberto pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, em 2016, vai se chocar contra a Terra no dia 16 de fevereiro deste ano. Olha aí. Causando um gigantesco tsunami que levará à extinção de todo tipo de vida terrestre. Uhum. Um autoproclamado astrólogo... Astrólogo. Disse isso, né? Autoproclamado astrólogo tem um monte. Para completar as informações, entre aspas, os teóricos da conspiração citam que o WF-9 teria deixado o sistema de Nibiru. Deixado o sistema de Nibiru em outubro. Quando Nibiru Planeta X começou a circular o Sol no sentido horário. Ele mesmo bota uma interrogação em parênteses. Okay. Desde então, a NASA sabe que ele irá se chocar contra a Terra, mas vem ocultando esses fatos, entre aspas. Sempre a NASA tá ocultando um monte de coisa. Para completar... O próprio planeta X estaria sendo direcionado para a órbita da Terra. Nossa, ok. Sob o efeito de uma força gravitacional, entre aspas, de novo. Que nos acertaria em outubro. Quer dizer, se o asteroide errar, vem o planeta na sequência para bater. Que o asteroide vem em fevereiro e o planeta X Nibiru. Vem em outubro, que aí não tem erro, porque o mundo tá tão maluco que... Exato. O mundo tá tão maluco que os planetas estão vindo matar a gente. Ai, meu Deus do céu. O mais interessante dessa teoria é que em dezembro passado, a própria NASA havia informado que em caso de ameaça de qualquer asteroide colidir com a Terra, com a tecnologia que temos hoje, nada poderíamos fazer. A NASA informou isso aonde? No jornal da NASA? No boletim interno da NASA? Seria isso um aviso prévio da NASA? A NASA de vez em quando, quantas vezes por ano ela avisa? Gente, só atualizando, nossa tecnologia ainda não... É tudo o que ela fala, gente. Ela solta um... que meio maluco, cara. Então, esse asteroide existe, foi descoberto no final do ano passado, e ele vai passar perto da Terra, passar 51 milhões de quilômetros da Terra, e não é considerado uma ameaça. E aí isso já virou... Vai bater... Dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro. Vai passar dia 25 de fevereiro. E vem junto o planeta X atrás. É isso. É, e no vácuo. É isso que virou. Ele aproveitou que o asteroide tá na frente e ele tá vindo no vácuo. Que ele vem mais rápido. Só tem vácuo atrás do asteroide? É, porque é o vácuo do vácuo, né, cara? Douglas Simplício, 27 anos, massoterapeuta, Santo André, São Paulo. Olá, conspiradores, esse não é meu primeiro e-mail. Gostaria de colocar que o time de Nerdcasters, do último episódio sobre conspiração, emitiu propositalmente a maior conspiração de todas. Falaram sobre a eleição do Trump, sobre a candidatura do padrinho da tiazinha, do plano de dominação mundial de Zuckerberg, mas deixaram de lado uma conspiração muito mais próxima e óbvia, e fizeram isso porque fazem parte dela. Olha aí, vamos se mascarar, será? Há duas décadas, um jovem supostamente carioca funda no Brasil uma escola de inglês com um método revolucionário. Olha só, estou começando a ficar preocupado. Talvez tenham sido descobertos. Aparentemente motivado apenas por questões relacionadas à sua ambição pessoal. Mas todos, e principalmente jovem nerd e Azaghal, sabem que aparências enganam. Analisando os acontecimentos recentes, fica claro que o objetivo da abertura dessa escola era acostumar a população brasileira com a língua inglesa, para que a nossa população assimilasse mais facilmente a ideologia norte-americana que viria na segunda fase do plano. Ok, pessoal. Já é genial falando que dura pelo menos 20 anos. Fantástico, né? E que existiam outras escolas de inglês desde sempre. Duas décadas após fundar essa escola, nosso jovem, agora não tão jovem, inicia um movimento com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora. Leia-se aqui a cultura neoliberal. Essa ação, mais uma vez, aparentemente desinteressada, ou seria uma manobra de propaganda premeditada há muitos anos atrás, ganha cada vez mais fama e prestígio, dando ao nosso personagem grande simpatia da população. Mas agora falta apenas mais um elemento nessa história. A criação do maior veículo de disseminação da cultura neoliberal que esse país já viu. Se aproveitando dos já conhecidos poderes de manipulação de massas inerentes à mídia audiovisual, essa organização consegue prender a nossa atenção e manipular nossas ideias enquanto nos distrai. Eu acho que eu tô falando na gente. Será? Juntando todos esses recursos, o magnata Flávio Augusto da Silva está cada vez mais próximo de alcançar seu objetivo até agora não declarado: conquistar a presidência do Brasil e transformar o país em uma réplica sul-americana da cultura livre mercado estadunidense que siga todos os preceitos da ideologia neoliberal. Nossa. E sabem por que essa teoria não foi sequer levantada durante o último Nerdcast sobre teorias da conspiração? Apesar de vários outros empreendedores terem sido citados como conspiradores e que querem alcançar cargos de poder público? Porque Jovem Nerd e Azaghal estão nessa conspiração até o pescoço. Para finalizar, quero dizer que gosto, pô, mas o cara não tem a nossa parte? Da é, coisa pois assim. É, a gente só tá divulgando isso. Pra finalizar, quero dizer que gosto muito do Nerdcast, Nerdcast Empreendedor, e que aguardo ansiosamente a cada novo programa. O que que a gente vai... vamos ser ministro de alguma coisa? Qual, não sei. Que será a conspiração que ele imaginou? Aliás, cheguei ao Nerdcast pelo Nerdcast Empreendedor. Vi alguém citando o Nerdcast Empreendedor em algum lugar e fui ouvir. Comecei a ouvir outros programas e agora realmente não consigo mais imaginar minha vida sem o Nerdcast. Aí está convertido. Complementando essa teoria de conspiração neoliberal que expus, quero deixar claro que desejo que vocês continuem com ela e que o Flávio terá meu voto. Quando se candidatar. Ai, ai, ai, vocês não sabem o que a gente está falando. Spoilers, você já sabe. Eu não sei se a gente deve começar falando sem spoilers, tentar. Se não der, não deu. Sem spoilers? Eu acho que é. Acho que é em vão, cara. Porque essa é uma série... Porque olha só, o que acontece? Muita gente não viu ainda. A gente teve dificuldade de arranjar gente pra fazer esse programa. JP não... Ah, mas aí são pessoas erradas. As pessoas têm que acertar a vida. O Tucano foi pressionado a ver. Foi pressionado. Então, vamos pressionar os outros que não viram ainda. Então, porque essa é uma série que, tipo Game of Thrones, tu não pode saber. Tu não pode tomar spoiler, porque a graça é você descobrir as coisas junto com os personagens. É plot twist na tua cara, velho. Exatamente. Não, mas olha só, eu tenho uma coisa pra falar que não é spoiler, por exemplo. Então começa assim, exato. No final morre todo mundo. Olha só, lembra de Game of Thrones? O Game of Thrones começou e seguiu sempre o padrão HBO, certo? Violência, putaria, muita nudez, muito peitinho, né? Sexo, violência e imoralidade. Se não tiver, não é HBO. HBO! Aí, teve uma temporada aí que o pessoal falou, caralho, tá demais. Uhum. Tá demais. Uhum. É muita putaria, muita nudez, é muita loucura, tá demais. Teoricamente, a HBO deu uma segurada, falou, não, beleza, vamos mostrar menos peitinho, menos pentelho. Meu amigo, não deu segurada porra nenhuma. Porque Westworld, cara, não tem uma cena que não tome uma pica ou um peito na cara. Não tem. Não tem opção não. De você não ver ninguém pelado. Tem muito contexto. É, mas não é de graça. Tem uma cena lá que eles acharam um cara que claramente deformado, porra. No Game of Thrones, caralho, o problema mesmo. É que tava muito de graça a putaria. E esse não, esse tá contextualizado. Ah, aquela jeba do cara que vai no joelho tava no contexto. Não, peraí, rapidão. No Westworld é diferente que não tem putaria, tem nudez. Tem putaria também. Tem putaria também. Não é de graça. Ah, mas não é que nem... Não, peraí. Putaria light. A gente tá falando de Game of Thrones e de Westworld. É, Game of Thrones é putaria então, séria. Então, quando bota na mesma pauta os dois, Westworld é pra... moças católicas. Mais ou menos. Tem uma putaria lá na cidade do Lawrence que é sinistra, maluco. É putaria romana. Mas você vê que ali... Então a gente vai começar a espoliar, né? Então tá bom. Posso? Quer dizer, não. A gente já tá no... Agora é espoliar. Agora não falei nada. Putaria romana não quer dizer nada isso. Então, mas tudo bem. Mas agora vamos lá. Vamos espoliar. Aquilo ali é a primeira versão do parque. É a versão suja, escrota, sodomia, putaria, passando pau no controle remoto pra limpar. Aquela ali é a versão que não foi pra frente, porque era tão agressiva que eles tiveram que reformular. Ué, mas... Você vê que depois a putaria é mais light. Não. Aquela parte não era o começo. Não é. A maioria vai pra lá pra meter. Sim, mas aquela cidade ali é da primeira versão. Aquela cidade provavelmente não existe. Não, agora, bem, né? Na versão atual, entendeu? Porque aquela cidade, o nego saiu do limite. Aquilo ali não dava e falou, não, foda-se, a gente tem que reformular, isso aqui tá demais. Passaram a mão na minha bunda, para com essa porra. Eu só vim aqui avaliar a cidade e aí eles tiveram que fechar a cidade, cara. Olha só, o mundo gira em torno de sexo. Se você faz um parque onde as pessoas vão ter experiências e você corta sexo, óbvio que não, você condenou o seu empreendimento, como né? Como assim, cara? Você tava... Não, peraí. O que você acha que rola na Disney, cara? É a experiência pra criança que acredita que a sininho é a sininho, Tinkerbell. Então... Pra adulto, não. É muito legal, mas não é uma experiência. Não, mas tem sexo na Disney, sim. Tem experiência sexual na Disney, sim. Entra numa lojinha com seu filho pra ele comprar uma parada e ver se você não vai se fuder. Óbvio que tem, porra. Mas é uma parada diferente. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Como é que a gente começa, né? Eu acho que pode... Já começa com essa dica. Não assista com seus pais. Nem com seus filhos, né? Se bobear, assista sozinho, né? É, dependendo da URA, sim. Eu daria uma outra sugestão. Assista, ponha pra passar o 9º episódio durante o almoço de domingo. Ali é que você vai separar os homens das crianças, entendeu? Ali é que você vai ver o nível de merda que você vai arrumar na sua família. Mas tudo bem, ou não. Ai, ai. Eu já tô vendo o balcão do inferno, Fred respondendo. Magnânimo Fred, senhor K. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, botei o nono episódio de Westworld no Dia das Mães pra minha família ver. Estou morando debaixo da ponte. O que faço? Como peço desculpas, dada a tamanha cagada. É, muito bem. Olha só, vamos lá. A gente não precisa explicar o conceito porque todo mundo que já está aqui viu a série. Ou a gente ainda está falando com quem não viu a série. Não sei. Já foi dado o alerta de spoiler? Eu acho que... Bom, a gente está evitando, né? Não teve nada. Até agora não teve nada, Jim. Acho que pode contar pelo menos o plot, né? O conceito da série, para quem não viu e ainda está aqui, é que você tem esse parque... Errado duas vezes, né? Você tem esse parque temático no futuro, cheio de robôs. Ele é tematizado com o Velho Oeste americano e as pessoas pagam $40,000 por dia para entrar neste mundo, viver, fazer o que quiser. Fazer o que quiser, é livre. Ou seja, mata os robôs, estupra os robôs. Exatamente, faz a merda que quiser, a loucura. É para milionários transviados. E esse parque é construído com uma série de histórias que os robôs vivem em loop todos os dias. Perdão, narrativas. Narrativas, exatamente. Boa. Como se fosse um videogame. E aí você entra na narrativa do cara ou não. Eu diria mais, como videogame não, como Red Dead Redemption. Exatamente. É isso aí. Como é isso aí que o Tucano tá tentando falar. É. Jogo. Gastei toda a minha pronúncia na abertura e ainda falei errado. Sabe o que eu percebi agora? Que dada essa descrição, tinha pouco japonês no parque. Tinha pouco japonês no parque, é verdade. Tinha louco. Sabe por quê? Eu não sei se entra, mas tem uma hora que eles entram numa câmara, numa sala dentro da administração. Okay, aí vai vir spoiler, aí vai vir spoiler. Não, eu sei, corta essa parte. Não. Mas é por isso que não tem japonês. Ah. Mas tinha que ter um chinês, cara. Tinha que ter um chinês, porque no Velho Oeste tinha chinês. Não, mas eu tô falando de público, caralho. Público. Ah, mas o japonês... É, japonês gosta de western. Não, ninguém vai lá pro western. Foda-se, né, o western. O japonês é que é fralda e tapa na cara, meu irmão. Mas olha só. É porque não tinha tentáculo, aí não atraiu o japonês. Não tem tentáculo, não me interessa. Ser. Então vamos lá, vamos abrir as comportas do spoiler. Ah, não, eu já sei o que você vai falar, pois é, eu sei. Se existe um parque Velho Oeste, como mostra no episódio 10 ou 9, eu não me lembro, eu estava bêbado, existem outros parques, porque na minha cabeça nunca fez sentido. Porra, eles fizeram esse parque foda só pro Velho Oeste. Pera um minuto só. Toca o alerta de spoiler. Toca o alerta Já tinha que ter tocado antes. Já era. Tinha que ter tocado antes o alerta de spoiler. Não, dá pra tocar agora. Toca o alerta de spoiler aí, Léo. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. É certo, existem mais de um parque. Faz todo como sentido. Construída. Mas espera, da mesma empresa. É, não. Da mesma empresa. Porque, assim, aquele oriental que trabalha lá, ele consegue descobrir onde está o filho da Maisie, que é a cafetina. A filha. Maeve, porra, é um nome difícil, Maeve. A cafetina, pronto. Ele encontra a filha dela, o robô filho dela no parque, certo? É. Em outro parque, eu não sei se tá naquele parque ou em calma, outro. Calma, caralho, só tem 4 pessoas, tu não vai poder falar. tá afobado. Porra. Não, é sério, nesse argumento que você tá falando, eu não consegui ter certeza se era no Westworld ou em outro parque. Caraca, velho, o senhor cara agora parecia o Caquinho, cara, se explicando. Senhor K, interromper a função de montoras. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Ele dá um papel pra ela e ele fala assim: ela está no Parque 1, zona tal, sessão tal. Então, é certo. Se ela tá no Parque 1, é porque existem outros parques. E a hora que eles estão fugindo, eles chegam naquela parte que tem uns samurais e ela fala: o que que é isso? Aí ela fala assim: é difícil explicar. Não, na verdade, é bem fácil pra explicar, porque a mulher já tava super inteligente, né? E ela já tinha sacado que o mundo dela não existia, né? Não é tão difícil assim, né? Não, é o contrário. Ele que é burro e não conseguiria explicar. Pô, realmente. E aí isso me levou a pensar numa coisa. Porque se você tem um parque oriental com samurais, né? Com um parque japonês, vamos dizer assim, né? E você tem um parque de Velho Oeste, você tem mais de um parque? Quem escolhe pro parque Velho Oeste é fraco mesmo. Tem que escolher pro parque Roma. Parque Inferno Romano. Não é nem... Preste atenção. Não é Império Romano, não. É Inferno Romano. Ai, meu Deus. Que é putaria em tudo que é lugar. É Calígula. Sabe qual é? O cara bota o Calígula. Tem o robô do Malcolm McDowell lá dentro, Calígula. E aí você vai no, naquele parque, meu irmão. Carimbada de anel no cu. Empurrar cavalo. Nesse nível. Cavalo. Caralho, é, quando você passa no corredor pra entrar no parque, tem um cavalo do lado, né? No vidro, assim. Você olha e fala, mas por que esse cavalo? Aí a mulher pergunta, você tem certeza que você quer entrar, né? Não, o cavalo te recebe, andando meio laceado, meio esquisito. Pois é. Meio de lado, assim, né? Bem-vindo ao Parque Calígula. Mas, em geral, eu acho que talvez os americanos realmente preferissem o Velho Oeste, porque é uma parada mais emblemática e tal. É, pra cultura norte-americana, provavelmente. Agora, muito... É, sei lá, né, cara? Porra, é um filme... Eu queria que tivesse o Westworld, um parque... Não, Westworld não, porque não cabe, né? Mas eu queria que tivesse um parque dos Bandeirantes, tá ligado? E aí, seria o que eu escolheria, certeza. Olha só que irado que ia ser. Os mistérios, as narrativas podiam incluir folclore brasileiro. Então tinha lá a narrativa do Boitatá. Tinha que entrar na mata pra comer o Boitatá. Do aí, Saci Pererê, né? Porra, tu fazia amizade com o Saci, isso aí, cara. Tu pegou a ideia, cara. Olha, olhando de longe, assim, fechando o olho, imaginando, posso dizer, isso ia ser uma merda, hein? Meu medo é o parque na Alemanha. Por quê? Temática escolhida pode ser um pouco complicada demais. Meu Deus do céu. Você paga $40,000 por dia pra ficar preso num sótão ou num porão? Isso não vai durar 40 dias, você não só vai se fuder, como você vai sair falido, né, cara? Ah, quando eu vi os robôs samurais, eu só pensei no Sr. K. Falei, caraca, o Sr. K ia gastar toda a economia. Ele não ia nem querer mais alugar Porsche, né, cara? Não, não ia. Ele ia gastar $40,000 pra tomar banho e tomar chá, mano. É, e olha lá. É. Não, cara, eu arranjava um trabalho lá dentro. Falava, eu fico aqui, eu trabalho aqui. Isso. Eu limpo bosta de coruja. Esse trabalho é moleza, bosta de coruja. Eu quero ver quem limpa dentro do robô depois do sexo. Porque o que entra tem que sair, amigo. Ai, que nojo. É verdade. Ai. Ah, cara... Realmente, imagina que foda esse conceito de parques temáticos, de momentos históricos que você pode recriar e viver aquele momento. Que troço foda, puta que pariu. Que parque vocês gostariam de ir? Já fica a pergunta aqui. Eu já falei, Star Wars. Star Wars não, tem que ser histórico. Tem que pegar o... Não é fantasia. Histórico. Tá bom. Tem que ter a... Star Wars você pode até não acreditar, Alexandre, mas não aconteceu. Não, mas... Caraca, pode não fantasia. Tem, não, não tem. Pode fantasia. É o Westworld, tem que ser... Não, é pra trás. Não tem parque Terra-média, não tem para Harry Potter. Então, a gente... Bom, enfim. Não, pode ter Idade Média. Idade Média é uma coisa muito diferente de Senhor dos Anéis, né? Terra-média. Agora, média imagina que foda que seria Idade Média. Depende de que personagem você for, né? É... Ah, porra, tu tá emborcando $40,000, você não vai ser o cavalarista, né? Não, peraí. Você entra como um forasteiro chegando na cidade. É, isso aí. Foda-se, mas eu posso... Só que ao invés de você chegar de trem, como chega em Westworld, você chega numa carroça. É, tipo isso. Faz sentido. Não, Idade Média, claro. Mas você ia poder chegar de armadura e espada, mano. É, irado. Caralho, você ia poder chegar no Japão, se bem que no Japão não sei se você ia poder chegar de samurai. Isso, no Japão talvez fosse um problema, porque só os samurais tinham armas. Talvez o Japão não fosse um lugar legal pra ir, não. Se você tiver dinheiro pra ficar lá muito tempo, não, você consegue. Você consegue. O maluquinho não conseguiu virar major dos confederados? O maluquinho virou major dos confederados. Major Logan. Posso falar por quê aqui? A gente já tá no spoiler? Já. Porque ele era dono do parque, porra. Ele não tava pagando. Não. É, bom, mas ele não era... Não. Não era dono nada. Não era ainda não era dono. O pai dele... Ele ia comprar o parque. Pois é, ele não tava pagando ali, cara. Ele tava ali pra fazer um test drive da parada. Não, tudo bem, mas de qualquer meses. Forma, o Bill Gates ficaria lá. Ah, sim. Não, cara, é aquela história do holodeck. O holodeck, ele acaba com toda e qualquer interação social, porque você trabalha para ficar no holodeck, entendeu? Você não trabalha para... eu vou trabalhar 18 anos da minha vida para ficar 20 minutos. Você trabalha para viver num cubo de 2x2, branco, que faz o que você quer lá dentro. É o caso ali. O cara entrou e falou, tá bom, daqui a 6 meses a gente se vê, tchau. Cara, o maneiro é que é um Total Recall que você não fica parado. Não é só imaginação, né? Você gasta calorias. Você vai andando. Exato, né? É foda. Pode se fuder no processo, mas... Sim, mas isso que é legal. Então, vamos falar aqui. Tem umas coisas que eu não entendi, assim. Eu vou fazer o advogado diabo aqui. Ah. Alguém tem que falar mal do série, né? Então, se você eu. Tem algumas coisas que me deixaram um pouco confusas no funcionamento do parque. O plot, a história principal, né? O primeiro argumento que nos é entregue é assim. Você é um visitante, paga 40 pila, você entra nesse parque e aí você vive narrativas. E essas narrativas se repetem diariamente. Isso. Certo? É. Por isso tinha gente que ia mais de uma vez e fugia de uma narrativa ou outra, né? Porque essa aqui eu já fui. Mas então, a minha pergunta é, se eu tô vivendo uma narrativa e essa narrativa está se estendendo além de um dia, isso não ficou muito claro. Eles deixam a narrativa prosseguir? É, depende do seu status dentro do parque? Ou eles desligam tudo e no final do dia, que nem na Disney, você tem que ir embora pra eles limpar? É, fica meio... Eu acho que eles ficam com o número do teu cartão de crédito. Faria você sentido. Você vai ficando, vai tirando dinheiro. E eles deixam você lá e querem que fique melhor ainda. É tipo Las Vegas mesmo. Sabe o que eu tô perguntando isso? Porque assim, vamos supor aquela cena inicial, né? Você chega na estação de trem, aí o valentão esbarra em você, aí você atira ou não, exato. Aí beleza, você continua, aí você chega na cidade... Aí o outro maluco chega e fala, vamos até a montanha! Isso. O cara tá lá escondido. Aí o cara bate uma foto com um flash de pólvora, aí a menina bota as compras no cavalo, a lata rola, e aí, sabe, esse loop. É isso. Se você, por exemplo, pegar aquela menina e levar ela pra uma outra aventura... A Dolores? É, a Dolores. Uhum. Você pega ela, tá. Pega a latinha, ó, milady, sei lá como é que fala, ô dona, sei lá como é que cowboy fala. Vamos cavalgar até o mar, sei lá, qualquer merda. Isso demora 3 dias, vamos supor. Uhum. Vai ficar desfalcada a cidade da... Exato. Fica desfalcada. E vocês têm que botar um substituto ali. Ou não. Não necessariamente. Porque eles tinham uma certa autonomia de improviso. Que eles falam, né? É. Eles falavam, ó, quando o cara sai da narrativa, eles conseguem improvisar até certo ponto. E o cara vai chegar lá, não vai ter aquela aventura no dia, mas vai estar rolando outras. Por isso tinha que ter tantas narrativas. Isso, e tanto, né? Que o cara fala no início, quando eles começam a achar que os robôs estão com glitch, estão com bug lá, eles falam assim, olha, tem que voltar o sistema operacional dos robôs todos, porque essa atualização que vocês fizeram tá uma merda e o cacete. Devaneios. É, tá sendo devaneios e tal. Aí o cara fala assim, olha, se você tirar tantos robôs, vai ficar tão desfalcado que eu acho que o processo de improviso dos robôs vai começar a dar pau também. Porque, ou seja, se você tirar um robô, beleza, eles conseguem improvisar. Se você tirar uma cacetada, se você tirar 30 robôs e tal, você vai ficar muito zoado as storylines. E talvez eles não consigam preencher as lacunas com o improviso, né? Ele fala sobre isso. Faz, né? Sentido, então. Uhum. É. Uma coisa que eu me perguntava nisso era o seguinte... Mas peraí, rapidão. O Tucano falou que parque ele gostaria de ir. Eu fui o primeiro a falar, amigão. Eu não tô levando a sério, queria, esse parque. Eu queria... Porra, parque da... Porra, velho. Eu e Raposo Tavares, lado a lado. Desbravando Tietê acima. Olha só. Senhor K, você é o quê? Samurai mesmo? Parque japonês? Ah, eu iria no parque japonês e ou poderia intercalar na Idade Média, certamente. Eu ia pra Roma. Porra, imagina. Roma. Caraca. Meu amigo, se é pra mergulhar... Vai de cabeça. Tem uma parada que ninguém aqui sequer cogitou, né? Não, é sério. Partindo sério? Do princípio que é um parque. Que é um sério parque. Pode ser, o que não quer dizer que não vai me assustar. Não, olha só, talvez assuste. Partindo da premissa de que é um parque onde você se libera e pode fazer qualquer coisa, já que você não tá fazendo essas coisas com pessoas de verdade, poderia ter um parque da atualidade. Um parque GTA. Quer dizer, você está me dizendo que é um GTA. Poderia entrar no parque, dar um tiro na cara do porteiro, passar a mão na bunda do guarda, botar a Exato, exato. É isso? Caralho. Extravasar. Fantástico. Parque GTA. Parque Desejo de Matar. Parque Desejo de Matar. Se for muito atual, é ruim. Porque pode gerar processo, você tá usando figuras... Mas você bota um parque década de 70. É. Nova York, década de 70. Sei. Sabe qual é? Taxi Driver. Assim, é Nova York pré-Giuliani. Imagina você pegando uma meia, enchendo de bolinha de moeda. É moeda. E dando na cara do assaltante, do punk. Você entra no parque. No Central Park. Você pega uma Magnum 44, aponta pro maluco e vai lá, make my day. Caraca, Parque Scarface. Miami. É década de 70 também, não é? Não, é antes. 80. Dá pra encaixar. 70, 80. Golden Year. Tá bom, o Scarface é o GTA... Qual é o nome da cidade? Miami? Vice City. Exatamente. Porra, eu ia gostar muito, mas muito mesmo, Parque Mundo do Punisher. Mas o Punisher Max. Mundo do Punisher. Mas o Mundo do Punisher é década de 70. É você combatendo bandido, é isso? É isso aí. Aí se encaixa. Mas eu não ia querer combater bandido de calça boca de sino, porra. Mas aí você escolhe. Você escolhe a sua narrativa. Você, em vez de encostar quando passar o boneco do John Travolta, passa o robô do John Travolta. Você não segue ele. Você segue o boneco do Robert De Niro de Moicano. É verdade. É esse boneco que você tem que seguir. Ao invés de ir pra discoteca, vai no show do Kiss, né? Você não entra no parque pelo corredor chegando de trem. Você entra no parque entrando num táxi. O táxi te leva pra Nova York. Ou então, não. Você entra no parque, no metrô, todo grafitado. Olha aí. Lá dentro tá os Warriors. É isso aí, cara. E aí você pode entrar nos Warriors. Uma storyline. Eu gostei desse parque, hein? E você chega na palestra, na apresentação do Sirius. Nossa, que bonito. É muito robô, hein, compadre? Mas aí você pode escolher ser um gangster, né? Um cara de gangue, como eram os Warriors, os Sirius. Ou você pode escolher ser o Charles Bronson. Isso. Ah, matar Charles todos Bronson. Esses pervertidos. E entrar com a máquina fotográfica girandinho, assim, sabe qual é? Girando a máquina fotográfica no Central Park em 8 horas da noite. Aí chega o robô, aê, rapaz. Passa correndo e ele só puxa o trabuco, mano. Gostei dessa Nova York, hein? Tem ainda Disco Music, auge do Disco Music. Uhum. Droga e sexo liberado. Liberado. Cocaína era antibiótico, cara. Imagina tu ir pra discoteca com a vovozinha da cocaína. De patins. De patins, né? De patins. Estúdio 54. De patins. Estúdio 54. Nossa. Exato. Caralho, tocando ABBA em loop, né? Você tocando BDs, BDs. Mas as drogas não podem ser usadas lá dentro. É, não pode ser a droga de verdade. Você cheira... cheira peido. Cheira peido. Pô, aí você estraga um pouco da experiência dos anos 70, se não tiver droga, né? Mas se tem álcool, álcool é droga. E agora? Não, mas álcool é permitido fora. Mas você não sabe como vai ser nesse futuro aí, o Westworld. Mas eles não bebiam também lá dentro álcool? Pra caralho, até os robôs, maluco. Exatamente. Pois é. Eu vou falar que parque década de 70 realmente foi tentador. Mas o parque romano você pode comer até não aguentar mais, vomitar e voltar a comer. Você não precisa de um parque pra isso, caralho. O Jovem Nerd é foda, né, cara? Cara, cada Nerdcast se revela mais. O cara tá querendo se fuder vocês. Eu não preciso de um parque pra isso. Olha o que o cara me fala. Eu falei que não precisa de parque. Você pode fazer, você paga $40 por dia pra fazer isso? $40 mil? Você precisa de um parque pra isso. Porque na vida real, se você vomitar no coleguinha do lado, dá merda. No parque não, entendeu? Em que parque que você consegue comer até não aguentar mais, vomitar num lugar próprio pra isso, depois voltar e comer um cavalo? Qual lugar você consegue fazer isso? Comer um cavalo primeiro como? Primeiro sentido gastronômico, depois o sentido bíblico. Aí fica pra cada um decidir. Na verdade, na ordem natural e possível das coisas, deveria ser primeiro no bíblico, né? Depois do gastronômico. Depende, de repente é zoofilia necrófila. Ah, caralho, puta, gente. Ah, tu quer entrar no parque de Roma é assim. Eu pagaria para ver Alex André no parque de Roma, juro. Eu pagaria. De toga, né? De toga. No Senado, toga. No Senado romano. Aquela corda de cortina, manja, enrolada na cintura pra segurar a toga. Parecendo um chucrute. Vai. Entrar num banho daquele e falar, vai. Não quero, vai. Fecha a porta. Fala, daqui a meia hora a gente se fala. Aí ele chorando, meu Deus, por quê? Eu pagaria, juro. Eu investiria um dinheiro nisso. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. O primeiro gatilho de que tem alguma coisa errada que a gente vê é o robô pai da Dolores achar a foto. Pois é, eu fiquei bolado com aquela foto, cara. E aí, quando ela aparece no final, dá aquele... Tudo explica. Oh, meu Deus. Eles jogaram na nossa cara desde o início. É, não, foi muito bem feito. Foi foda, né? Então, eu tava pensando agora, no começo da nossa conversa, outras partes que não tinham se encaixado na história, como o Lawrence, que era o Lazo, né? Uhum. É Lazo. Quem era o Lawrence? É, por isso que o cara fala, a gente já se conheceu. É o chefe dos bandidos e foi o cara que o Ed Harris pegou pra ser capanguinha. Ah, tá. Exato. E ele tava ali interagindo com o cara, o Lawrence. Uh-huh. Aí no final ele enforcou o cara e tirou o sangue dele. E aí na cena seguinte o cara tá como chefão da cidade puteiro de... Eu sei, what? Caralho, como trocaram tão rápido, né? Eu fiquei assim, no primeiro momento, eu fiquei, caraca. É. Falei, como o cara tava lá e agora o cara tava aqui, valeu portuguesa. Aí ela... Ah, eles trocam, reassinaram, né? O cara, né? Eles pegaram, resetaram o maluco e botaram em outra cidade. E agora, só agora, que eu me toquei, que eram timelines diferentes. Exatamente. E é um truque muito bem feito. Não, assim, eu tinha entendido que eram timelines diferentes, né? Não tô dizendo que eu não tinha entendido isso, senão... No final, não, né? Não tinha entendido nada da série. Mas eu tô dizendo, agora eu me toquei que aqueles momentos estavam separados por anos, né? Sim, sim. E eles fizeram muito bem feito esse truque de mágica de criar argumentos pra que você veja uma incoerência e você mesmo especule uma solução. Que é essa, por exemplo, quando o pai da Dolores vê a foto, ele fica bolado. Caraca, que é isso? Porque os robôs eram programados pra não entender, não ligar pra coisas que eles não entendem. É, tinha uma fala padrão pra quando vissem. Ah, isso não me diz nada. É, exatamente. Isso. É, exatamente. Tanto que eles falavam na cara dos robôs, ah, esse cara é um robô, não vai acontecer nada com ele. Eles mostravam foto, lembra, no exame? Eles faziam um exame de checagem de rotina no robô. Uh-huh. E, ah, só pra tirar desencargo aqui. E o que é isso? O que você me diz dessa foto? Isso. Aí, sei lá, um TGV, uma usina elétrica, é um cientista, e, ah, essa foto não me diz nada. Não diz nada, exatamente. E aí, quando o pai dela começa a questionar a foto, que era um bug, obviamente, pra programação dele, eles substituem por outro robô. E aí eles criam esse argumento. Olha lá. Outro pai, eles substituem robôs, já dão outros papéis pros mesmos robôs, essas coisas. Foi então... uma péssima substituição, inclusive. Que o cara tinha cara de pai mesmo. O cara era foda, demais. E aí demais. Botaram o cara, o barman, que tinha cara de barman... O mesmo visual? Não. Porra, muda esse barman. Alguns, dependendo do problema que dava, eram aposentados e botados lá embaixo, isso, né? Isso, exatamente. E o pai da Dolores vai pra lá pro porão, né? Ele não tinha... Eu sempre pensei o quão caro deve ser fazer um robô daquele. Porque meu irmão tinha robô pra caralho lá embaixo, hein? Mas pelo que eu entendi, o mais caro é a cabeça, é o controle geral, né? Central, inteligência artificial. E se isso vai pro caralho, não tem conserto, então joga fora. Porque o corpo é barato, dá pra fazer, eles repõem o tempo inteiro, inclusive, né? É, toda hora... Sim, exatamente. É. Agora, isso me deu uma lição que eu já tinha pra vida, é... Se você não usa, você perde. O quê? Amigo. Ok, eu vou dar corda, eu quero ver até isso vai. Você tem um robô, você botou ele num porão bizarro, sombrio. Se você não tá usando o robô, joga fora, cara. Senão você vai perder ele. Sim. É isso que vai acontecer. Pra que que a gente tava guardando aqueles robôs, cara? Ah, sei lá. Pro final, plot twist. Tá xarifado. Não, tá guardando pra eles se rebelarem tudo. E tem um exército pra matar os humanos. Pra fazer o cenário zumbi, né? Cada vez que eu passava por ali, eu falei assim, vai ser agora. Eu já tenho outra pergunta. Por que que os robôs eram guardados num shopping center abandonado? Porque aquilo era uma parte do parque que já tava desativado. Não, mas é bizarro, porque eram 80 andares no subsolo. Era, sinistro. Tem escada rolante, tem um 83, né? É, muito doido aquela porra. O que que era aquele parque? Será que era o parque dias atuais? E falaram, não, foda-se, aqui não deu certo. Engraçado, porque... O Tucano veio aqui e... Mas peraí, rapidão. Então eu tenho uma parada. O complexo lá da empresa, ele fica em cima de um penhasco, né? Ah, o escritório sim. Então, menos 83 é quase o, sei lá, talvez o nível do parque mesmo. Então não é subsolo que você tá dizendo. Que é um prédio de chavado, de penhasco. Isso, Onde você já viu isso? Você contar a cobertura com o Mandar 1? Se você constrói em volta um penhasco. Ele tá dizendo que na construção eles não escavaram pra fazer, isso que ele tá dizendo. Eles construíram um prédio de 80 andares, 83, sei lá. E fizeram um penhasco em volta falso. Exato. Então, andar lá é 83. Não... Ah, tá, não. Ok. Eu só queria dizer que devia estar no mesmo nível do parque, entendeu? Sim. O que eu acho estranho, na real, é ser um prédio, um complexo tão grande pra um lugar que parece ter pouca gente trabalhando, poucos seres humanos. Mas não precisa ter muita gente, porque tem uma porrada de robô pra fazer os trabalhos sujos e imundos. E tem uma coisa que me ocorreu agora no que você falou. Westworld, é o Velho Oeste, né? Western americano e tal, não sei o quê. Beleza, então tem por que ser ali o prédio e tal, não sei o quê. Os outros são ali também, os outros parques? Ah, não dá pra saber. Porque os robôs samurais estavam ali, né? É, estavam sendo testados ali. Não, mas eles estavam sendo treinados ali. Sim, mas sendo treinados porque, ali. E por que não foram feitos em outro lugar, talvez, né? Que ali seja a sede, e o parque inicial é aquele, é gigantesco. Eles usam as mesmas facilities do escritório base, mas depois mandam os robôs em caixas pra outro lugar. Mesmo porque não dá pra tirar a tecnologia de lá pra dentro, e isso é o que move a briga entre ele e o conselho, né? A tecnologia e a propriedade intelectual tá ali, naquele complexo. Então qualquer coisa que tenha que ser construída a partir, é construída ali. Tanto que eles falam que se o robô fugir, sair de lá, ele explode. É a segurança. Mas nada impede que tenha, assim, um outro local. Porque, peraí, a gente já tá falando, né, agora no nível de maluquice. O cara não pode fazer um domo, sei lá, de quantos quilômetros pra ter uma biosfera ali dentro e ter temperatura e etc. diferente, por exemplo, pra fazer neve. O dinheiro, aparentemente, não falta, né? Porra, cobrando 40 mil a entrada, não falta mesmo. Não. Tem família levando... Vai mulher, filho, mulher... O cara leva a mulher e o filho, porra? Que porra é essa? Exatamente. Ah, não pode atravessar o rio? Não, não pode em lugar nenhum. Pode ter alguém fudendo atrás da moita, você não sabe. Exatamente. Mas, ó, veja vocês. Vocês são pequenos empresários, podcasters, youtubers. Não são nenhum Ike Batista. Mas levam a família toda pra Nova Zelândia. Ué, o que tem? Não sei o que você quer. Gastando não 40 mil dólares, mas 40 mil reais por dia. Que certeza, pai. Então, pra conversar, aquilo foi um job pago pelo Education New Zealand. Isso é o que vocês falaram pra Receita Federal. Não. Mas assim, em segundo lugar, a minha dúvida é: o que você acha que acontece na Nova Zelândia? Exatamente. Porque o nosso problema aqui não é o valor, mas sim o que a criança pode vir a experimentar. Bom, vamos falar logo das duas timelines, porque não dá pra ficar... Já estamos falando. É, já tá falando, né? Eu vi a série depois dela ter acabado também, que nem o Tucano, meio que vendo 2, 3 episódios e tal. É um brincalhão, né? Vocês me fizeram ver 5 episódios por dia e uns 2 episódios por dia. Mas você viu mais em menos espaço de tempo, pô. Você devia cair de joelhos e agradecer. Deixa eu dramatizar. Deixa eu dramatizar aqui, caralho. Ah, tá, desculpa. Dramatiza, eu só fui procurar a coisa na internet sobre a série depois que tinha acabado. E eu vi que durante a série, as pessoas realmente desenvolveram a teoria de que o homem de preto era o William. Ah, é? Já tinha, sim, teoria, antes da série acabar. Já tinha, eu vi. Eles estavam notando as diferenças de logomarcas, né? Quando o William chega no Westworld, tem uma logomarca de um jeito, e quando você tá lá com o Anthony Hopkins velho, a logomarca é diferente. E aí tem um... Nego, é muito freak, não, né? Não, mas olha só, pra comprovar que a mudança de logomarcas e a teoria, tem um flashback que aparece o Anthony Hopkins novo, né? Indo discutir com o sócio dele, com... Era magrelo, filé de borboleta, né? Filé de borboleta. Calcinha apertada, a calça, porra! É. Parecia um cotonete andando, só tinha cabeça, tão magro que era. Mas quando ele passa andando, aparece um funcionário do Westworld lá com um jaleco branco e a logomarca igual ao que tem na parede quando o William chega, entendeu? E aí as pessoas estavam já conectando esses pontos. Que foi muito bem feito. Que bem feitaça, é legal. Porque simplesmente falar no final que eram duas timelines é ok, mas você jogar essas pistas durante o processo, né, pra no final validar mais, sim. É foda. Posso dizer quando que eu percebi que eram duas timelines? Tem acho que é o terceiro ou quarto episódio, não sei, que o homem de preto fala: ah, porque no passado vocês eram mais gloriosos, vocês eram máquinas, eu abri alguns de vocês para ver como era por dentro, e agora vocês são essa coisa feita de carne, vocês perderam toda a graça. Ok, aí à medida que vai passando, quando tá lá, acho que oitavo, no episódio, não sei, que o William vira, ali naquele momento que ele vira o homem de preto, todos os robôs em volta estão despedaçados, e eles são de máquinas. Pois é, eu não entendi perfeitamente o que estava acontecendo, mas eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei: caralho, por que que esses robôs estão todos robóticos? Eu achei que tinha um robô velho, porque a Dolores era velha. Então, mas era muito robô velho. E alguém já tinha falado que eram poucos os que tinham da primeira geração. Acho que eram 13. E aí, de repente, 13, tem um cenário onde tá, sei lá, tem 50 malucos da velha geração. Mas tu não vê todos os robôs abertos. Não, mas, cara, você vê... Não, mas tem um monte de... sem perna, sem braço, e aí você vê um pedacinho de metal aqui, outro ali. É verdade, eu não tinha tentado pra isso, mas não. que assim, ah, não, eu fiquei só assim, caraca, é muito robô, o cara não tinha falado que era um pouco? Eu fiquei meio bolado nisso, sabe? A única coerência que eu vi foi quando o cunhado dele, do William, abre o bucho da Dolores com a faca, e aí você vê por dentro o robô. As válvulas, né? As válvulas e tal. Eu fiquei boladaço nisso aí, porque aí eu falei assim, ué, todo mundo é assim, robô? Não, mas aí, mas não, eu lembrei, né? Não, o cara falaram que a Dolores é o robô mais antigo do parque. Mas ela, não necessariamente, hoje, é assim, que quando ele abre o bucho, é no passado. Talvez ela já tenha um corpo moderno. É, talvez. Não, na verdade, com certeza ela tem. Porque ela toma um tiro no presente e ela sangra. E o corpo do passado não sangra. Não sangrava o robô velho? Não. Sangrava muito pouco. Era só tipo aquele sanguinho mínimo, né, por baixo da pele. Mas não tinha órgão. Tanto que quando o William faz aquele massacre, não tem, tem sangue. O cara tem que estar lavado, tem que ser um... Eu não atentei a isso quando eu tava vendo. E realmente, quando aparece ela mecânica por dentro e os robôs todos, os membros cortados e aparecendo as partes metálicas e tal, não sei o quê, eu falei assim, porra, pra que que eles ficam fazendo aquelas máquinas fazendo ossos, fazendo... Tecidos todos. Tecido e o caralho, que porra é essa? Eu fiquei meio desnorteado nessa parte agora. Agora que eu entendi, na verdade. E pra piorar, logo depois, ela foge, ferida, e logo depois ela tá andando com a barriga normal. É, exato. Aí eu, caraca, eu... É meio... Isso fica bem confuso durante a série, mas faz sentido. E é a parte que é muito interessante, ao meu ver, que é esse conceito que pra uma máquina, pra uma inteligência artificial, a memória é diferente do que pra gente. A gente não tem uma memória perfeita, né? A gente... É, pra eles revivem um momento. Então pra gente, nós criaturas conscientes, orgânicas, sei lá como a gente pode chamar, diferente de uma inteligência artificial, a memória, ela tem uma percepção diferenciada. Tem uma linearidade. É, porque ela tem menos detalhes, como o cara fala, tem menos detalhes, e ela é muito imaginativa, sim, né? E você não consegue lembrar tudo e tal. Então ela tem... Você sabe que ela é uma memória, né? E você sabe que um sonho é um sonho. E aí, isso eu achei muito interessante, cara, porque por uma inteligência artificial com um cérebro perfeito, a memória é um fato. Tá gravado. Né? E se você tá lembrando dele, você está vivendo ele. É isso eu achei muito maneiro, cara. Não, porque aí justifica toda a confusão dela. É exatamente. E eles só chegam à consciência por causa do sofrimento. É, da repetição, sofrimento, repetição e sofrimento. E esse, pra mim, é um dos maiores plot twists da série com a cafetina. Porque a cafetina, até certo ponto, todo mundo acha que ela realmente despertou. Sim, é. E de repente, o Bernard chega e fala assim, não, você tá sendo programada pra isso. Exatamente. Eu sei até o que você vai fazer. Tá tudo escrito aqui. Ela não acredita, ela foge. E aí vem um cara e fala, Bernard, eu também sei o que você vai fazer. E aí vem outro cara e fala assim, cara do Bernard, eu também sei. E aí vai um... Ela chega no trem e ela não suporta a dor de saber que a filha dela tá em algum lugar e ela não vai atrás. É, exatamente. E a dor que ela tá sentindo de lembrar da filha sendo morta pelo Ed Harris, né, pro Homem de Preto, faz com que ela supere a programação e volte. Que a programação dela tava falando pra ela fugir. É verdade. Sim, sim. Naquele momento que ela não consegue suportar a dor de lembrar da filha, aí sim ela tem o despertar dela e toma consciência. Esse era o labirinto do Arnold. Exatamente. Pra despertar a consciência da inteligência artificial. Ela foi programada pra seguir a filha. Não, cara. O cara falou a programação dela. O cara falou, eu sei exatamente o que você vai fazer pra ir embora daqui. É. Você vai fazer não sei o que lá, depois vai pegar o trem, depois você quer saber o que você vai fazer depois? Ela fala, não quero, que eu que vou decidir. Essa cena é só pra mostrar que ela venceu a programação. É verdade, eu não tinha me ligado disso. Não. Por causa da força. É, porque ela, você acha que ela querer fugir é ela desafiando a programação, mas não era. Não, eu tinha entendido que ela tava programada pra fugir, mas eu não tinha me tocado ela desiste, que ela realmente ficou consciente ali, quando ela resolveu, quando ela saiu do trem. É isso aí. Eu não entendi na hora e eu fiquei pensando, tá ligado? E sei lá, realizou isso na minha mente. Eu acho que eu também despertei. É, não, essa foi foda mesmo, entendeu? Eu quero ver o que vai acontecer. Numa boa, eu acho que não devia ter outra temporada não, cara. Acabou ali, não, acabou muito então, bem. Então, assim, a gente tem que aceitar uma coisa no mundo. Não tem isso mais. Não tem numa boa, não tem numa boa nem numa ruim. Tudo que dá dinheiro vai continuar sendo massacrado. É isso mesmo. Vamos fazer Blade Runner 2. A gente tem que aceitar. É isso, cara. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Que eu achei mais fantástico na série é ela ser toda amarrada. Tudo que você contesta a primeiro momento, por exemplo, a Mivy e a Cafetina. Ela desperta e ela começa a enrolar os dois caras e chantagear. Então, mas isso foi uma parada que me incomodou pra caralho, sabia? E eu também. Mas eu vou explicar por que depois eu mudei completamente de... Depois que você sabe que ela tá sendo programada e que ela tá sendo programada pelo Ford, tudo faz sentido. Porque assim, eles até dão umas dicas, assim. Umas dicas não. Eles dão uns fatos que fazem você até acreditar um pouco, mas não é tão convincente. Por exemplo, quando estão vendo os stats dela, eles falam que o charming dela é o nível mais alto. Uhum. Então, só isso seria o bastante pra ela seduzir os dois e enrolar, certo? Mais ou menos, mas é, ela teria mais forte. Ela, Teoricamente, sim. Mas por quê? É, por que que não é convincente pra gente? Porque a personagem, a atriz, talvez, não sei, ela não tem esse charme todo. Sim. Então, fica um pouco forçado. Pô, mas ok. Só que aí, num segundo momento, ela faz os caras aumentarem a inteligência dela pro máximo. Essa parte me matou. Ela tem o carisma e ela tem a inteligência. E ela tem uma arma que é saber do esquema do careca. E como é que ela sabe do esquema do careca? O esquema do careca. É, eu fiquei meio perdido. Ele alugava os bonecos que estavam apagados pros outros comerem. Ah, sim. Tinha um tráfico de escravo sexual lá e eram os bonecos. Uhum. Peraí, como é que é? Do que você tá falando? O esquema do careca? O careca é japonês, não é? Achando que é o Ed Harris, eu tô entendendo mais nada. É o Homem de Preto, achei que era o Homem de Preto, que caralho, essa eu não peguei mesmo. Não. O trabalhador lá. Ele tinha um esquema, né, de alugar os cubos, os caras daram uma pirocada. Como é que ela sabia disso? Aí ele fala assim, não é isso que o seu amigo falou. Mas não aparece eles conversando. Só que... Não é isso que o seu amigo japonês merdeiro, que tava com a vida tranquila e resolveu arrumar um problema, me falou. É. Mas o Ford tem acesso a tudo, a todos os níveis de informação do que tem na empresa. Então, provavelmente, ele também sabia disso. Então, quando explica que ela não tava despertando, e sim, ela tava cumprindo uma programação, você entende que aquilo tudo foi armado pelo Ford, e aí sim faz sentido ela conseguir enrolar os caras, ser exatamente ela a ser a que desperta na frente dos funcionários. Por quê? Porque sabia que ela tinha o carisma alto. É um monte de coisa que depois que vai explicando, você fala, sim. Mas olha só, tem duas coisas que eu quero conversar aqui sobre isso. Uma é o Ford e a outra é essa mulher com super stats, né? Uhum. Ficha roubada de RPG. Posso voltar só um ponto antes? Ninguém me convenceu que o japonês é de verdade e não um robô metido ali no meio pra dar início a essa porra. Ela fala toda. Que ele é de verdade. Ela fala, Ele fica olhando pra mão dele assim. Eu duvido, Quando ele vê que o Bernardo é falso, ele fica, caralho, então eu também sou. Agora, eu fiquei um tempinho achando que o careca era robô, porque ela corta, dá um talho na garganta dele e depois volta. O bicho não morre, né, mano? Não, e o japonês vai lá com um maçarico e fecha, que é o maçarico pra fechar a ferida dos robôs. Então, tem uma parada que me incomoda, primeiro que é nessa parada com os caras mexendo na ficha de RPG da mulher. O cara pega a ficha de RPG e ela fala aí, bota minha inteligência no máximo. Aí você tá com a porra do negócio na sua mão, você podia falar assim, pois não, zero, a mulher cai babando no chão, você dá uma bola com textura pra ela e acabou o problema. Caralho, meu irmão. Tá nível retardado. Porra, caralho, cara, não é possível, cara. Aí o cara não quer saber, você, o carisma é tão foda que eu vou, não tô resistindo. Você tem um problema sinistro na mão. Você tem uma máquina demoníaca assassina que cortou o pescoço do maluco, querendo que a inteligência dela vá pra nível 20. Não, peraí. Quando aumenta a coisa, ela não cortou ninguém ainda. Pior ainda, mas não faz sentido o cara ter feito isso, cara. Ele tinha que ter zerado a inteligência e ele acabava com o problema. Vou zerar aqui. Uf. Eu leio isso que, assim, os caras foram escolhidos a dedo pra interagirem com ela. São pessoas que tinham extrema conhecimento técnico, mas que não zero tinham conhecimento social. Exatamente. O skill social deles era zero. E aí mulher mais eloquente e mais charmosa, digamos assim, falando, e bonita, e não sei o que, falando pra cima dele, eles ficaram que nem barata tonta, principalmente o oriental. Eu parto, nessa sua lógica, eu parto do princípio que ele fez uma avaliação lá, viu quem era o mais imbecil de toda a equipe e falou, esse é o topeira. Sim, quem faz as coisas todas e que fica com ela até o final e ajuda ela a fugir... É o Japa. É o Japa. O Japa fica apaixonado por ela. Ele fica, talvez, não apaixonado no sentido... Ele fica no mínimo bestificado, né? Ele acha fantástico. E aí tem uma outra parada que me incomodou bastante, que é assim, ela tá no tempo de hoje, né? Ou no futuro, né? Mas ela tá na linha temporal atual, vamos dizer assim, né? Enquanto as outras histórias lá do William Novo são um passado. Mas ela tá vivendo o agora, certo? O agora da série, que eu digo. Certo. Que a série parece se passar um futuro além do nosso. É, tem data. Uhum. Tem data. Tem? Tem. Quando é? Acho que 2050 e caralhada, peraí. Ih, fudeu, não vai dar tempo. Por quê? Tem hora que aparece uma data. Morre antes, Fred. Não, cara, mas não vai dar tempo de juntar a quantidade de dinheiro que eu vou precisar pra me entorpecer no mundo japonês. Fudeu, $40,000 por dia? Caralho, tô fudido. Vou ficar lá. Mas a teoria da... Uma hora e meia, da singularidade tecnológica não é, 2045? É por aí. Vai chegar antes. Se é num futuro e você vê toda a construção dos robôs serem feitas automaticamente, com máquinas, não tem ninguém que faz os robôs, certo? É, então, por que diabo a parte de reparo dos robôs é feita por seres humanos? Porque é parte psicológica. Não, não. Você reconstruir bucho, você reconstruir buraco de bala, essas porras, não tem nada de psicológico. Ué, mas por exemplo, você vai... Você vai ter uma máquina pra fazer isso? Você vai na linha de montagem da lata da Coca-Cola. Ela faz uma lata do zero, mas ela não conserta uma lata. Você tem que consertar... Caraca, mas você tá falando de uma empresa que tem robô que faz tudo. Aí você bota um ser humano que é muito mais caro, ainda mais no futuro, pra consertar, tirar uma bala e fechar uma cicatriz. Ah, mas... Eu achei isso muito falho, mas cara. Os caras que faziam isso eram super engenheiros. Eles não faziam só isso. Caras eram só isso. Aquele merdão careca que era cafetão de robô. Ele só fazia isso, ele, cara. Ele só consertava o... Ele só fazia isso? Só. O trabalho dele era consertar. Ele falou, nós somos uns merdas, a gente tá aqui, nós somos açougueiros mesmo, a gente retalha essas mulheres aí, tira a bala, tira a porra dentro da bunda do Santoro, é isso que a gente faz. Esse é o nosso trabalho. Mas eu não sei realmente por quê. E aí você bota seres humanos que são caros, a mão de obra, a hora homem é cara, e a hora máquina é zero. Mas o robô é caro pra fazer. Mas eu não preciso de um robô, você precisa de um braço mecânico, que vai meter uma pinça dentro, puxar a bala, meter aquele laserzinho de calor. Caraca, não faz sentido, cara. Cara, pode fazer sentido. Não faz. Isso te incomodou? Cara, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, porque todo o plot, todo o arco da cafetina acontece justamente por causa desses caras. Eles nem deveriam estar ali. No parque que é todo... A linha de montagem é toda automatizada. Mas eu não sei, acho. Você sabe que... Outra coisa que me incomodou. Qualquer um faz teste psicológico nos robôs. O segurança. O segurança vai lá, vamos fazer um teste psicológico. O quê? Pega o tablet e fica fazendo umas perguntas lá. O que você acha dessa foto? Caralho. É o chefe da segurança. Mas caralho, ele é o chefe da segurança, ele não é o chefe dos psicólogos. É, então, os psicólogos era a galera de behavior, né? Mas o pessoal de qualidade, de Q&A, também faz teste de segurança nos robôs. Eles podem fazer testes diferentes do... Pra saber se tá não, mas certo. Ele tava fazendo o mesmo tipo de teste, cara. Ele tava avaliando ela psicologicamente. E isso foi eu achei uma falha. Isso não, nada disso estraga a série, né? Mas eu tô dizendo, eu acho que eles tinham que ter um pouco mais de cuidado nesse... Assim, a série é foda, não tô dizendo que não é. Tô sentindo você um pouco ofegante. Não tô ofegante. Olha só, o que eu tô falando é, eu acho que um chefe de segurança que andava armado e fazia rapel pra buscar a cabeça de robô maluco, esse cara não tem a mesma capacidade que um psicólogo, um psiquiatra, e esse sim deveria ser o cara que faz esse tipo de análise pra ver se o robô tá pirado ou não, entendeu? Não é um cara que é chefe de segurança ou qualquer um, sabe? Ou a executiva, whatever. Mas a executiva não fazia isso. Mas pode fazer, se o chefe de segurança faz, qualquer um faz. Até o faxineiro pode fazer a porra do teste. Mas às vezes justamente ele tem um procedimento de segurança. Cara, imagina o Jack Bauer fazendo isso aí. O alicate no mamilo do robô. Aliás... Mas olha só, ele é o irmão do Thor, cara. Por isso que ele consegue fazer. É verdade, esse cara é um Hemsworth também. Ele é o irmão do Thor. Ele é um outro irmão, não é? Exatamente, por isso que ele consegue Quantos fazer. Quantos irmãos tem esses Hemsworth, cara? Porra. Sei lá, né? De onde eles vêm? Da família, dos pais dele. Aliás, eles eram robopsicólogos. Olha aí, Isaac Asimov. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Voltando ao exemplo do Jovem Nerd, que não foi tão feliz, numa planta da indústria automotiva, você também é tudo automatizado, certo? Certo. Quando você quebra o carro, você não manda pro robô fazer. Tem que ter uma pessoa pra consertar. A gente tá falando de 2050 e varada, a gente tá falando de 2017. Você... Então, 2050 e varada é daqui a 40 anos. Então, cara, a China quer fazer fábrica que não tem ser humano, zero ser humano. Mas vai ter que ter manutenção. Sim, mas ser quando humano. For quebrar, vai ter que ter um ser humano pra consertar. Cara, eu não sei disso, viu? Vocês estão ignorando a velocidade de evolução da máquina. Não é isso. Tem máquina que já faz cirurgia em ser humano. E isso é consertar. Não, mas não é assim. Ah, não é assim? Supervisão de um médico ser humano. Mas o médico só fica olhando. Ele fica olhando e fala, não mata. Tô sentindo você um pouco ofegante. Tucano, entra no modo análise aí. seguinte, o que você tá falando é plausível, mas não é alguma coisa que não possa acontecer. Ter pessoas consertando, fazendo reparos. Não é uma parada impossível. Eu entendo o que você tá dizendo. Não é uma coisa que, ó, meu Deus, não dá pra... Mas se eles têm uma máquina pra fazer fibra, músculo, botar olho, não sei o que lá, eles não precisavam de uma pessoa fechar cicatriz de corte. Mas às vezes ele tem a percepção de quanto é, quão profundo é o corte, se precisa ser levado pra outro estágio de reparo, se danificou... Mas uma máquina com um scanner faz isso tudo. Caralho. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sensores da máquina são muito mais perceptivos que os nossos sensores. Mas não dá pra saber, é um mundo de fantasia. Daqui a pouco o Azaghal tá botando o robô pra gravar na Nerdcast no nosso lugar, cara. Deus te ouça! Isso ia ser foda. E não precisa nem do corpo, só a cabeça falante. Eu vou te falar, ele nunca ia fazer uma constatação como essa que eu fiz. Vocês falam que o parque é de 2050 é pouco, e aí ele fala que os robôs passaram no teste de Turing no primeiro ano. É, ele fala isso. E o parque é velho, tem uns 30 anos. Pela teoria que eu vi, eles acham que o parque nesse mundo começou a ser... Os robôs começaram a ser feitos em 2014. Porra, como é que os robôs passaram o teste de Turing em 2015? Pô, mas é um mundo de fantasia, como eu te falei. Ficção científica. Mas quando o William vai pro parque é tipo 2030, 2028, alguma coisa assim. Então, a Dolores foi feita mais ou menos em 2014, 2015, pelo que eles fizeram as contas. Tem uma outra coisa também esquisita que é, tipo, estou num futuro, 2050, mas as portas não são automáticas. Porta de vidro que você tem que puxar a alça pra abrir. Tem que economizar em algum ponto. Eu achei muito foda quando a robô que recebe o William quando ele chega de trem. A Loura, isso. A recepcionista. Aliás, ela é ex-esposa do Elon Musk. Caralho, gente. Que é isso? Fofoca? Sabe de fofoca agora? Ele é irmão do Thor, ela é irmã. TMZ. Caraca, TMZ Jovem Nerd. TNZ. Claro, acho que foi o Marco Gomes que falou, sei lá. Mas aí, eu acho muito maneiro que ele pergunta pra ela, você é um robô? E ela fala assim, se você não consegue descobrir, importa mesmo? Eu acho muito foda isso, cara. Porque... E depois ele encontra ela, velho, dentro do parque, com o lábio meio machucado, e ele fala assim, Ford não consegue se livrar de um rosto bonito. Ele vê ela de novo, quando velho. Em outra versão, fazendo outro papel dentro do parque. Ah, então ela era um robô mesmo, que maneiro. Mas é muito maneiro ela falar, não importa se você não consegue descobrir a tirando. Agora, parabéns pra aquela robô que tinha uma tatuagem de cobra, hein? Porra, irada, né, cara? Parabéns. Parabéns por vários motivos, mas vamos deixar pra lá, né? Você reparou que aquilo não era uma tatuagem. Eu diria parabéns por todos os motivos. É, exatamente. Ela é irada. Você reparou que aquilo não é uma tatuagem? Como assim? É uma cicatriz. É, mostra o cara queimando a pele dela quando ela tá sendo refeita. O cara tá tirando a pele dela com laser, cara. Aquilo não é uma tatuagem. Aquilo é como se ela tivesse raspado a pele, sacou? É. É uma tatuagem de 2054. Body modification. Mas a tatuagem tinha uma história, né? Ela tava se vingando e cada pessoa que ela matava, ela completava mais a tatuagem e aí a boca no olho tava ainda incompleta, né? A boca da cobra. É, exatamente. Ah, caraca, a primeira vez que eu vi cena pós-crédito em série. É, rolou no último episódio, né? What? Pode crer. Eu vi. Ah, Jovem Nerd, então tem alguém que contou um spoiler hoje. Tomou um spoiler depois de ter visto a série. Não acredito. Depois que acaba a série, aparece a loirinha de ficante com o braço preso. Qual a loirinha? Caralho, de quem a gente tá falando, Copa? Caralho? Da ex-mulher da Lemosca? Caralho, que ex-mulher da Lemosca? Que mente perdida, caralho. A mulher da cobra, ok, da tatuagem. Isso. E ela arranca o braço fora. Caralho. A galera tá chegando pra pegar ela, e ela arranca o Mas braço. Mas aí o braço arranca todo orgânico? É. Cheio de sangue? Sim. E ela parte pra cima pra porrada. Nossa, muito foda. Nua. É muito foda. A parte que eles pegam as metralhadoras e começam a atirar nos caras e eles olham assim, caralho, isso é muito mal. Foi muito foda mesmo. O Breakout. Eu gostei muito dessa série, cara. Muito, muito, muito, muito, muito. Realmente me surpreendeu. A parada que eu comecei a ver assim, meio, é legal, peraí, o que vai acontecer agora? Caralho, como assim? Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Chega logo semana que vem. Então, sobre o Anthony Hopkins. Primeiro, foda. Tá foda, né? Ele é foda, ele é foda. Ele tá derretendo também, tá esquisitíssimo. Nossa, tem uns closes na cara dele, maluco. Caraca, o que tá acontecendo com a cara dele, meu. A cara dele tá, tipo, cobrindo o olho. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas ok, foda-se, né? Isso é um problema dele, não é nosso. Mas sobre o personagem dele. Eu ainda tô na dúvida o que que é o personagem dele. Porque... Como assim? Ele é humano ou ele é máquina? Ah, ele é humano, pô. Tem certeza? O cara ele é humano. O cara é olha só, o cara é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece naquela porra daquele par. Tudo. Ele é onipresente. Ele parece o Droopy, meu irmão. Ele é... O cara aparece no lugar, ele brota atrás do cara. Ele entra na casa, ele... Opa, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Aí o cara chega na cidade, pede 2 copos, vem ele com a garrafa e 3 copos. Uhum. Ele aparece em todos os lugares. Todos os lugares que tá acontecendo alguma coisa, ele tá sabendo e tá chegando lá. Ele é onisciente, onipresente, cara. Então eu fiquei meio... Pô, esse cara é tipo um deus pro parque. Ele é um deus pro parque. Mas se ele é um deus pro parque, ele não tem como ser humano. E aí eu me pergunto. A pergunta é essa. Eu não cheguei a uma conclusão. Ele é humano? Ele é um robô? Ou ele é a consciência humana dele, do Ford, dentro de um corpo robótico? Pode ser que o Ford tenha morrido, passando a consciência dele pro outro robô, imitado a consciência. Se bem que não existe a imitação da consciência. Eu acho que não precisa isso. Né? Mas eu acho que ele realmente... Mas é porque é um cara que é muito overpower. Porque você tem umas horas que você fala assim, e agora o velho se fudeu. Agora eles estão tramando e vão pegar ele de jeito. E ele tá lá. mas teve isso. Vocês não sabem de nada. Não dá pra classificar ele como o grande vilão ou o grande mocinho, tá ligado? Ele fica ali no, nos tons de cinza. É. Porque ele mata as pessoas e tal. Matou, não sei que perdeu, né? Ele é o vilão, né? Quando você mata pessoas inocentes, você vira o vilão. Não, cara, eu sei, mas acontece que ele é o vilão, só que ele tá em luta com outros vilões também, né? Mais ou menos, né? Sim, os caras do conselho são também. Mas o cara do conselho não estão matando pessoas, né? Eles estão só querendo tomar conta da empresa. Então, em termos de vilania, acho que ele é um pouco mais exagerado nas ações dele, né? Porque a empresa não mata ninguém, pelo menos não mostrou, né? Então, melhorou até o que eu ia falar, porque é o seguinte, porque ele é o tipo o super vilão. Aquele cara mega inteligente e que engenhoso que o Lex Luthor deveria ser, tá ligado? É, ele é um tipo Lex Luthor, é isso aí. É, exatamente. Então ele é um vilão. Agora resta saber se ele é um vilão num corpo humano, se ele é um vilão robô... Se ele é o Lex Luthor ou se ele é o Brainiac. Exato. Não, eu acho que ele é o Lex... Eu acho que ele é humano porque a gente vê a trajetória dele... Assim, eu já fiquei impressionado um cara daquela idade conseguir usar tablet, celular, essas coisas, né? Porra, o cara era do futuro. Eu falei, o cara é realmente muito inteligente. O cara tá fazendo robô em 2015 e em 2018 ele sabe usar celular, tablet, sistemas integrados, pô. Cara... Agora, aquele vídeo que o senhor K mandou é sensacional. Você viu? Caraca, velho. Em 7 segundos, 5 expressões diferentes pra falar uma frase. Ah, sei, da atuação do... ele é monstro, né, cara? Ele é um... Ele é foda. Então... A cena que tá ele e o Ed Harris discutindo é do caralho, né? Chega a ser até muito contrastante quando você tem uns caras, tipo esses dois, que são, puta, atores muito experientes, inclusive, né, que faz diferença na vida do ator. Não que atores jovens não sejam bons, mas a experiência, né, molda o cara. Não é só uma questão da interpretação. É justamente isso que o Tucano falou, né? A sutileza. Que o cara não tem... Sim. Não é uma super expressão. O cara não está feliz, rindo, que nem um louco, gritando, e de repente tá chorando, agachado. Não. É uma pequena mudança no semblante, cara. Que te joga naquilo, que te faz acreditar e comprar a parada do cara. É o oposto do overacting, né? Justamente na sutileza. Sim, é isso aí que eu ia falar. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Eu quero falar sobre o Arnold, porque o Dr. Ford e o Arnold são o core da trama, sendo que você vê aquele negócio que o Arnold é um cara sem rosto até metade da série, ninguém tem uma foto do cara, ninguém sabe o cara, porque eles estavam guardando um plot twist pra gente, né? E aí que o plot twist é que o Bernardo era um robô feito à imagem do Arnold. Caraca, eu não sei vocês, eu não percebi, mas a Bárbara percebeu no primeiro episódio. Sério? Então, eu vi que na internet também tinha gente fazendo essa... A portuguesa, ela ficou... Que ela achava que todo mundo era robô, mas ela... Esse cara é robô. Essa mulher é robô, esse cara é robô. Mas ela falou, esse cara é robô, com certeza. Eu não saquei isso, não. Agora, a hora que você percebe que realmente que ele é robô, que é o derradeiro, é a cena mais genial da série, né? A porta, né? Porra, a porta, velho. Genial. Isso é sensacional, cara. Aquilo é foda, Não, porque eles vão naquela casa lá, abandonada, que, né, que procurar o Ford. Ele tá levando ela. Ele tá levando ela, e aí você vê vê ele iluminando com a lanterna uma parede lisa, e aí ele vai e ela, que porta é essa aqui? Aí quando ele volta com a lanterna, tem uma porta. Que porta? Que ele não vê. Ele não vê, ele fala, que porta? É, a gente, e ele fala, que porta? Foda. E aí demais. Depois ele vê uma fotinho lá dentro e, ah, isso não me diz nada. Aí ele vê o arquivo dele. Ele vê o arquivo dele e ele fala, isso não me diz nada. Isso é muito bem feito, cara. E aí, esse pra mim é o maior valor da série. Que assim, as cenas de bang bang é legal, as cenas de putaria, né, tem seu valor. A lourinha com a cobra tem seu valor. Ingrid Bolso Berdal. Olha aí. É norueguesa. Tá bom. Certo. Isso explica outras coisas. Isso explica a sobrancelha loura. Exatamente. Mas aí, essa parte, puta, é muito maneiro, cara, quando esse cara que faz o Bernard, ele entende o que ele é, ele entende que não é humano, ele tem um conflito fodido, e ele manda muito bem esse cara também, hein? Pra caralho. E aí tem esse conflito de caralho, porque ele, assim, ele é meio esquisito, como, enquanto ele é humano, enquanto a gente acha que ele é humano, enquanto não é revelado, ele é um cara meio esquisitão, né? Ele anda meio curvado, ele usa aquele óculos na ponta do nariz, ele é muito, parece um cara muito fechado, muito recluso, né? É interessante, né? Um cara cheio de defesas, assim, bem interessante como ele monta o personagem, né? E a mulher lá, a Teresa, A CEO lá. Ela também fala assim, você é de silêncios reflexivos, não sei o quê. Ajuda a falar que realmente ele é um cara fechado. É, bem introspectivo e tal. E aí quando você vê ele, caralho, ele entrando em conflito, né? Caralho, porque ele é muito inteligente. Então quando ele percebe que ele é uma máquina, ele começa a racionalizar isso, né? Sim, pra que isso. Caraca, essa cena é muito maneira, é, cara. Foda. E aí os diálogos dele com o Anthony Hopkins são muito fodas, cara. E aí eu vou falar outra coisa que me incomodou, eu aqui no meu papel de advogado diabo, que é, enquanto essa parte é muito foda, desse cara do Bernardo e do Ford discutindo a existência, quem ele é, que ele já passou por isso, é muito maneiro, cara, isso é muito maneiro. Do outro lado, nós temos a nossa cafetina, com duplo dinâmica lá, o careca e o japa, e ela fica super inteligente, mas ela, o personagem dela, não tem esse nível de profundidade. Ela fica muito rasa, entendeu? Mesmo super inteligente. Peraí. Ela é linha padrão. O Bernard, que na verdade não é Bernard, é Bernard. Em francês, né? Ele foi feito lá naquela casinha. Pelo Dr. Ford. Ford. É. Ele é um robô que trabalha com outros robôs, entendeu? Ele era tipo a Rachel como um replicante, que não sabia que era replicante. A Rachel era um experimento. Mas também, quando o cara bota ela... Assim, eu entendo o que você tá falando. Mas quando você passa a mulher pro nível 20 de inteligência... Não sei. Porque não quer dizer que nível 20 seja o máximo. Então, eu entendo que não é o máximo. É o máximo dos de série. Mas ela era nível 14, cara. Era nível 14, era super inteligente. É o máximo. O máximo dos robôs era nível 14. E aí eles jogam a mulher pro nível 20. Ela tinha que ser um pouco mais... Ela não tinha que ser... Ela ficou muito... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu estou... Mas ela tava sendo programada, cara. Eu acho que isso que resolve tudo. Ela tava cumprindo uma programação. Ela não... Mas será que... Eu entendo o que vocês estão falando. Mas será que ela, chegando no nível 20 ali, será que ela não deveria entrar em conflito com a programação assim? Quando ela percebeu que tava sendo programada? Porque quando ela percebeu que tava sendo programada, ela não racionalizou. Ela simplesmente reagiu. Né? Ela falou assim, não tô sendo. Ela negou. E que uma pessoa inteligente racionaliza, não reage. Senão ela virou só mais um comentarista de Facebook, caralho. O cara sendo engenhoso do jeito que ele é, o Ford, ele não ia deixar a função de elevar a inteligência dela até 20 se isso fosse contrário botar em risco o plano dele. Ele sabia que mesmo ela com inteligência 20, ela não ia chegar à consciência. Ela precisava de outras coisas, entendeu? Uhum. Não, mas a questão não é a consciência. A questão é o nível de articulação, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, ele não ia fazer isso, né? Talvez ela não fosse uma boa atriz a ponto de conseguir passar o que os outros caras passaram, né? Não, talvez seja isso. Eu tenho essa impressão. A atriz fazer Dolores, a... Como é que é o nome dela? Evan? Evan Rachel Wood, é isso? É, Evan Rachel Wood, ela falou que esse foi um trabalho dificílimo, porque... Porque no contrato tava escrito, nua em todos os episódios. Ah, não, ela só fica nua em um episódio. Não, senhor. A lourinha só fica nua em um episódio. Não fica, Fred. Eu vou me arriscar dois episódios aqui para ser flexível. Ela fala que ela tinha que estar sei lá, uma explosão emocional e de repente quando o cara fala análise, ela tinha que virar um robô, um boneco. E aí o roteiro dizia, você chora sem expressão através dos seus olhos. Caralho. Como que eu vou fazer? Caralho. Imagina, é engraçado que quando eles fizeram casting, algumas pessoas eles não tinham como chamar de jeito nenhum. Al Pacino. Eu atiro, você não consegue. Ele consegue. Ele é excelente, tá? Mas ele é muito overactor. Ele é overactor. Exato, isso é contra. Mas é realmente, para pensar, cara. Você tá chorando sem emoção, sem nicho. E ela falou que ela foi um puta... Parece que não, né? Que é só ficar parado, mas não. E porque você acha que ela é um robô mesmo. Sim. Quando ela faz... Modo análise. Você acredita. Sem emoção, né? É muito sim, maneiro, cara. Sim, acredita totalmente. Dos robôs, ela é a que... Sim, é a melhor. Achei, assim, mais... Sim, cara. Interpretação. Ela e o pai. Perfeito. O pai que descobre a foto. Sim, ele é muito bom. Muito bom. E o Bernardo. E o Bernardo, sim. É que o pai aparece menos. Sim. E o Bernardo é um robô diferente. Sabe quem eles podiam ter contratado? Seria excelente. Cigano Igor, Ricardo Mack. Mas ele ia ficar em modo análise direto, né, cara? Ele tinha que ser geração zero, mano. É, exato. Ele podia ser o galã, podia pegar o lugar do Ciclope lá. Não tá muito longe, não, cara. Não, achei bem fraquinho. Aquele cara é uma merda de ator, né? O Ciclope? Teddy. Flood. Muito foda a introdução do Teddy. A introdução da série é muito bem feita, porque você entende o conceito e você acha que o Teddy... Você acha Theodore, se quiser pode chamar de Theodore. Se você não estiver gostando de chamar de Teddy. O Teddy é convidado, um ser humano que tá visitando o parque. Afinal, ele tá no trem. Aí você tá chegando de trem, e ele é bondoso e tal. Você, o cara é heróico e tal. Essa é a primeira pista que ele não é uma pessoa. Mas eu nem pensei. Bondoso. Você é bondoso. Já não eu achei que era um cara querendo ser um herói dentro da história, né? E aí quando você vê que o cara é um robô e que o filho da puta que vai violentar a Dolores é o ser humano, é uma abertura. Pra mim foi uma mudança de perspectiva gigante, porque eu achava que o Ed Harris era um vilão, entendeu? E aí ele vira, não, esse mocinho é o robô e o filho da puta da história é o ser humano, entendeu? Que é o vilão. O ser humano é o vilão, sempre. É sinistro. Isso é a regra, né? Sim, sim. Mas olha, eu vou falar, esse parque, eu fiquei assim, eu não gosto de gente, todo mundo sabe, né? E, cara, teve umas horas que eu tava vendo, eu falei, caralho, meu irmão, chega daqui, lugar insuportável, cara. Você para pra pensar, que lugar insuportável seria um parque desse? Porque, assim, banho, nem pensar, ninguém ia tomar. Cara, tem uma cena que o Ted chega, numa das interações lá, ele chega e tá no bar, bebendo com a Maeve. E aí, do nada, o cara atira na cabeça dele, do nada. vou matar mesmo, foda-se, pau! Eu, caralho, meu irmão, que lugar insuportável, cara. Você pode estar querendo, aí você pode estar querendo viver a sua brincadeira lá. Vamos dizer que você é um cara normal. Você não foi pra estuprar ninguém, você só foi realmente pra viver... Pra viver aventura. Essa aventura, sabe? Isso, Aí você pega lá e cai na conta do cara que quer buscar o tesouro, certo? O cara chega assim e fala, muito obrigado por me ajudar, eu tenho aqui um mapa do tesouro. Exato, aí você fala, puta, gostei, esse é que eu vou fazer, lá. Mapa do tesouro. Aí vem um cara e pá, mata o cara. Ah, é isso aí mesmo! Vou com uma prostituta, pá, tiro pro alto! Isso que é jogar GTA Online, é exatamente isso! Você tá lá no teu carro com os caras devem. Pô, explode tudo! Caralho, meu irmão! Filha da puta estragando o teu jogo! Agora tem uma outra parada aqui também. Meu irmão, impossível um parque desse sobreviver 30 anos como tá na série. Impossível! Por quê? Por que, cara? Por quê? Ia morrer um ser humano muito rápido nesse parque. Ah, mas não tem problema não, mas é só depende como. Depende como? De outro ser humano matar. Matando ele. Não, as balas só... Eu entendo que as balas só matam os robôs e que elas... Também, tem faca, exato, né? Mesmo. Não. Você acha que um monte de gente loucona, bêbada, com direito à faca, cadeira, garrafa, puta... Ia matar um ser humano. Meu irmão... Mas ele encobre essa merda toda. Caraca, cara. Encobre mesmo, né? Porque o que morre de funcionário, eles ligam foda-se, é impressionante. A garota morre e o cara fala assim, você viu a fulana, assistente do Bernardo? Sim. Ela morre, fulano, hein? Não sei. Acho que ela tá de folga. E tá tudo certo. Caralho, olha só. Tucano, você tem funcionários, você tem uma equipe abaixo de você. Nós também temos funcionários. Se um funcionário meu deixa de vir, eu não ia perguntar, Pedro, o que aconteceu com fulana? Não sei, acho que ela tá de folga. Acho não. Ela tá ou não tá de folga? Exato. Aí ele deu 2 dias. Peraí, quantos dias tem essa folga? Eu ia querer saber o que aconteceu com a pessoa. Garota, né? O cara... Peraí, Rabirão, você tá esquecendo de duas coisas. Um, Bernard é robô. Tá, mas ele é o chefe. Tá. Ele é robô. Pois, quem matou foi ele. Eu entendo o que você tá falando. Pra ele, era bom que as pessoas achassem que ela tava de folga. Okay. E o ideal era não remexer muito naquela mas história, mas o chefe né? da segurança lá, chefe da segurança psicólogo, Jack Bauer psicólogo, irmão do Thor, perguntou pro Bernardo. E o Bernardo acha... Que aliás, se fudeu bonito, né? Esse desapareceu. Ele ficou sem final, esse cara, na série. Ele foi atacado. Não, O final é que ele foi escorpião. Ninguém sabe. Se o chefe de segurança da universidade perguntar pra mim, cadê aquela tua funcionária, não sei o quê? Não é da tua conta, rapaz. Tá de folga? Ela tá lá, então, qual o problema? Eu fico muito triste saber que você tem esse tipo de ambiente hostil no seu trabalho. Porque eles trabalharam juntos. O chefe da segurança e assistente do Bernard trabalharam juntos. Então ele tava perguntando numa, não de uma de querer cobrar, mas numa de querer saber, cara. Não via a mulher, será que tá tudo bem com ela? Entendeu? Tava genuinamente preocupado, né? É, exato. Agora, esse cara, o final dele ficou indefinido. Porque ele foi atacado por aqueles índios e não mostrou que mais. São, exatamente. É verdade. São os robozinhos que não têm limitações, que botam tudo pra dentro, não tem essa história de só a cabeçola. Eu acho que ele se fudeu. Ou então, ele vai aparecer na segunda temporada. É, essa série entrega bem, ela não solta, né? É, vem tudo amarrado. Cada personagem tem um destino determinado por um motivo X. Se esse cara não apareceu agora, morrendo, é porque ele vai voltar. Isso é certo. É. Provavelmente. É. Vai voltar, maluco? Dolph Lundgren com colar de orelha, sabe qual é? Mas essa série ser toda bem amarrada e tudo faz sentido e tudo mais, tem um nome, né? É. Jonathan Nolan. Ah, o irmão do Christopher Nolan, sim. É. Ele é excelente, ele é um roteirista excelente. Porra, ele é roteirista do Amnésia, ele, né? Ele co-escreveu todos os roteiros do filme do Nolan. Ele é muito foda, exatamente. É. Ele é um puta roteirista. A gente, enquanto tiver ele ali no desenvolvimento, exato, a gente pode ficar mais tranquilo. Sim, sim, com certeza. Quando começar a aparecer uns Lindelof na vida, aí tá todo mundo morto no final. É, aí fodeu. É um sonho do Ford, né? Qual é o nome do Arnold? Do sócio do Arnold. Foi tudo um sonho do Arnold. E tudo aquilo tá acontecendo dentro de uma bola de vidro, né? Não, aí seria o Lindelof com Stephen King. Exato. Nossa. Não, eu tenho umas dúvidas aqui que são as seguintes. A série, ela tem um ritmo, uma narrativa bem lenta. É bem lenta. É, isso eu senti também. Ela tá no limite de ser chata. No limite. Assim, tem uma linha que diz assim, daqui pra baixo é chata. Ela se segura ali, sabe? Teve umas barrigas. Tudo bem que todo mundo falou assim, não, a série é foda, isso motiva você a continuar assistindo. Ela tem coisas gigantes, ela consegue entregar os cliffhangers. E depois da metade pro final, ela fica um pouco mais agitada e você... Isso. Mas ela tem uma narrativa, o estilo de narrativa dela é bem lento. Sim. Espere até o sexto episódio pra se for desistir. Não, se o cara tá, não desista, se o cara tá ouvindo até aqui, desiste, que você já ouviu tudo. Não faz diferença nenhuma mais. É só, é verdade, se você é verdade, for assistir, é só pela Loura da Cobra. Aí foda-se o resto. Talvez pelo Rosa de Santoro. É, você pode reparar que quando a série tá muito chata, ela tá naquele momento que você fala, caralho, eu vou dormir porque são 11h40 da noite de domingo, pinta a mulher pelada e fala, pô, tô aqui, vou ficar mais 20 minutos pra ver o que que dá. Aí tem um plot twist foda. Aí valeu a pena você ter virado. Mas a série, apesar disso tudo, ela era muito bem feita, bem produzida e recheada com a trilha sonora foda e uma curiosidade muito maneira eram as músicas do piano do Salão. Modernas, né? Que eram as músicas modernas. Ah, isso eu fiquei no veneno foda. Mas elas nem eram modernas, né? Elas... Se eu pago $40,000 pra entrar num salão e ter uma imersão no Velho Oeste e toca Lady Gaga. All About the Bass. Eu já peço dinheiro de volta, brother. Toca The Animals. A música, no contexto da série, isso é tudo flashback dos anos 2010. É, exato. Porque a série é música de 40 anos atrás. Exatamente. Seria você entrar hoje num parque daquele e tá tocando ABBA. Não, The Animals é mais antigo até, anos 60, você eu não acho. Precisa... Ah, então. Isso é um detalhe, porque, tipo assim, isso não chama atenção de ninguém e não faz parte do roteiro. Isso é um detalhe de construção pra te deslocar desse mundo. Vocês em algum momento ficaram com pena dos robôs? Porra, claro, sim. Porra. Caralho, eles sofrem muito. Eu torcendo pros robôs. Exato, total, todo mundo, né, cara? É pra Dolores. Pena não. Ah, cara. Pois é. Eu simpatizei mais com o robô. É, o Ted, eu não tinha... Não, eu tinha um pouco de pena do Ted. O Ted, o Ted pra mim não cheira, não quer nem cheira. É, o Ted, eu vou ser bem franco, eu gostava quando eu vi o Ted se fudendo, eu não gosto. Mas todas as outras, a Dolores, a Clementine, a Mia. Caralho, também a prostituta se chama Clementine, foi sensacional. É muito também, bom, né, cara? Ó, querida. Alguém chama ela de Darling, né? É coisa de roteirista. O roteirista que criou isso, né? Não, assim, no geral eu tinha mais empatia com os robôs do que com os seres humanos. Claro. Eu queria que os seres humanos morressem, todos. Mata esse cara. Tipo assim, você já veio aqui 5 anos seguidos. Tá aqui, tá escrotizando, zoando os robôs tudo. fazendo miséria. Quer jogar no modo hard? Quer jogar no modo onde o tiro mata? Vamos brincar desse jogo aí? Assina esse papel aqui e vamos jogar esse jogo. Eu só não curtia de robô a Maeve, mas depois que eu fui entendendo o personagem, eu comecei a gostar mais. Porque ela é arrogante pra caramba. Mas é o que foi feito, né? Ela exato. Ela era pra ser assim. É diferente da Dolores que... Sim, que é doce, né? Exatamente. É, ouve Pablo, né? Sofrência do início ao fim. Exatamente. Em dois momentos, eu tive uma impressão diferente do parque. De maneira geral, eu tava achando ótimo. Porra, um lugar onde você tem liberdade total. Sexo e violência? O que mais eu posso querer? Eles estão te vendendo liberdade. Sexo, violência e álcool. Você esqueceu? Álcool. Eles estão te vendendo liberdade. É isso charuto, que eles no parque. Charutos também, pois é. Mas dois momentos que ali eu falei, puta, tá bom, passamos do limite da diversão e partimos pra escrotidão excessiva. No estupro da Dolores, que eu fiquei com pena, mesmo sabendo que era máquina. Mas, porra, a máquina tão bem articulada, tão realista que deu pena. E uma cena que tá um casal, se eu não me engano é um casal, naquela cena do tiroteio na cidade, que o marido, é isso mesmo, o marido da esposa, que era um merdão, não tinha feito nada, dá um tiro na lourinha da cobra, ela cai e ele fica atirando nela. E a mulher fica rindo, falando, ah, olha só, ela tá estribuchando. E o cara largando o aço na robozinha gostosa. Ele mata o Rodrigo Santoro e mata ela na sequência. Exato. É isso que você fazia desde o Master System. Aqueles patos que estavam voando com a sua pistola Light Phaser. Eu sei. Você, todos eles tinham consciência. Você tava falando dos patos. Os patos do Master System tinham consciência. É o Duck Hunt. Mas o que ali me agrediu foi o seguinte. Tá bom, você tá vendendo liberdade. Você tá vendendo, eu posso fazer o que quiser e etc. Eu vou dar um tiro naquele cara ali. Pá! Você dá um tiro e vira as costas e vai embora, sacou? Ali não. O cara ficou atirando de sacanagem rindo. Aquilo ali me agrediu. É, agressão total. Todas as outras mortes, foda-se, é do jogo. Estamos aqui pra mas isso. Mas tem vários momentos que eles mostram isso, que os humanos são menos sensíveis do que as máquinas. Pois é. Porque eles sabem que são máquinas. Mas mesmo sabendo que a máquina, naquele momento eu falei, gente, pera aí, tá bom. Você tá ali pela diversão. Você já matou ela. Vai continuar atirando que ela tá estribuchando. Porra, dá um tiro na cabeça dela e acaba. Mas é o mesmo pensamento do maluco que vai pra África caçar leão, caçar girafa, caçar rinoceronte. É a mesma coisa, pois cara. É só um bicho. Ah, eu tô pagando os 40 mil por dia se bobear, porque não é barato. Vou fazer o que quiser. Pra matar o tigre que fez filme, o leão, né? Pra matar o último rinoceronte branco e tirar uma foto com o corpo dele. Porra, caralho, parabéns, hein, amigo? Que ser humano. Aí eu fiquei pensando, tudo isso, toda essa lentidão que às vezes chega a chegar no quase no limite e tal, tudo isso é suplantado no momento que você tem os plot twists, você tem altas interpretações e tem momentos interessantes de máquinas se entendendo, sua consciência e, né, tudo isso, né? E aí eu fico pensando, a segunda temporada que eu vi só em 2018. Cara, por que isso, né? Porque não é TV, é HBO. Porra, os caras têm um sacrifício pra fazer uma temporada de Game of Thrones por ano. Aí os caras vão lançar, e aí eu sei, assim, eu me pergunto, que assim, a primeira temporada é fantástica, e todo mundo adorou, realmente que ela tem uns puta plot twist, sim, que deixa todo mundo maluco, exato, né? Quando você é surpreendido dessa maneira. E aí compensa a lentidão, porque você entende que tudo foi amarrado de propósito. Aí quando vier a segunda temporada, como eles vão ficar dando plot twist de novo, mano? Os caras vão ser alienígena. Na verdade, não, o robô era a gente que virou parada... robô e as pessoas são robô que virou gente, entendeu? Não, uma parada vão ser o outro ou os outros parques. Não é um plot twist, mas são descobertas novas e o caralho, cenários novos. Se tiver, só vai ser curioso, mas não vai ser nada revelador. Porque o que tinha pra ser revelador já aconteceu. De máquinas e caras... Eu acho que vai ser muito mais focado numa guerra entre humanos e robôs. Agora é Jurassic Park, cara. Mataram a diretoria inteira da empresa. Não tem ninguém de nível administrativo na empresa vivo e os robôs estão soltos lá dentro com consciência. Por falar em matou a diretoria inteira, que a cara assim, de felicidade do Homem de Preto. É muito bom, né? Porque tudo que ele queria é que os robôs revidassem. Que o jogo fosse de verdade, né? Exato, exatamente. E aí quando vem aqueles caras e começam a atirar, ele tá aqui, pariu, velho. Agora sim. Agora vai, agora posso morrer tranquilo. E aí ele vai estar lá dentro. Tanto que ele morre, né? Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. Será que o Anthony Hopkins morreu mesmo? Olha, ele levou um tiro na cabeça que saiu pelo olho. Não, não precisa ter sido ele. Não. Ah, pode ser um outro robozinho, pode ser. É. Quando ele matou a Teresa lá no quartinho da obsessão, na casa dos pais dele, que o Bernard descobre que é uma máquina pela terceira vez, sei lá, dessa vez, a máquina de fazer robô... Tá fazendo uma porra tá lá. Tá fazendo um robô. Sim, verdade. E o cara falou, ah, demora uns 2 dias pra ficar pronto. É. É uma máquina menor, mas e com 2 dias aí você faz um bicho desse. Podia ele podia estar fazendo uma versão dele. Podia. Isso é verdade. Né? Pra que ela fosse explodida, né? E isso. Desse aquele show-off lá. Mas eu acho que isso não fecha o arco dele. Não, eu também concordo, mas... Em relação ao arco. Sei lá, né? Pode ser uma possibilidade. É porque ele tava fazendo um bicho ali embaixo. É, que ele tava fazendo? É, podia ser o Wyatt, não sei. É, mas a questão é, ele não tá construindo um robô pra ser engraxate, não. Sabe? Ele tá fazendo... um robô... O que ele tá importante. Fazendo ali é um robô importante. Isso. Se não, foda-se. Ele não estaria fazendo. Exato. Ele fez o Bernard, porra. Exatamente. Então é alguma coisa que ele tava fazendo ali diferencial. Pode ser uma cópia dele, ou pode, sei lá, ser o quê. Aí a gente tem que cenários agora? A gente tem um parque abandonado, né? Porque o chefe de segurança foi capturado pelos índios. Ou morto, a gente não sabe. Eu diria que capturado você foi bonzinho nessa sua avaliação. Ah, mas vamos lá. Talvez o cara pode ter sido capturado. Não, talvez ele tenha fugido, às vezes ele fugiu, às vezes ele teve um escalpelado, não sei. Mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, essa que é a verdade. Ou ele se tornou o chefe dos índios, estilo Apocalipse Now. Pode ser também. Seria uma referência fodida. O Marlon Brando careca porque fizeram um scalpo, né? Seria maneiro ele aparecer em dia de Apocalipse, não. Seria foda. A gente tem a diretoria da empresa toda morta. Massacrada por aqueles zumbis malucos. O Homem de Preto morreu? Não. O Homem de Preto morreu, com certeza. Não. É o primeiro William, que roda. William? Não, acho que não. É. O Homem de Preto, William? Sim. Não, ele toma um tiro no braço, ele viu que o tiro machucou ele e ele ri. Eu acho que vão ter os sobreviventes lá, tá ligado? Você acha que ele partiu pra cima e sobreviveu? Eu acho que ele vai sobreviver. Talvez não desse momento ele vai fugir, mas... É, não sei. Mas que ele vai ficar lá, porque... Pô, venhamos e convenhamos, o cara está há 35 anos querendo um parque assim, quando tem ele vai embora? Ele vai morrer, exato, eu acho que não, né? Se ele fosse pro personagem morrer, acho que eles teriam mostrado ele morrendo. Ele achando legal que ele se feriu e logo depois morrendo. É. Mas se não mostrou, eu acho que ele não vai morrer. Eu também acho que não. Seria muito vacilo, né, cara? Seria muita sacanagem. Ele aí, finalmente, pá, na cabeça. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. E aí você tem a Dolores com a consciência Sim. ativa, né? Yeah. Você tem a Maeve com consciência ativa. Isso. Você tem a Lourinha da cobra, sem um braço, botando terror lá dentro. Exato. Braceta. Que não tá com a consciência ativa, mas tá... Não precisa. Tem o Santoro. Não, o Santoro morreu. O Santoro morreu. Não, nada ele que não possa ser alterado, né? Só reconstruir. Mas não vai ter ninguém pra... Vai estar mas parado. Os empregados foram embora, né? Exatamente. Robô não mata, velho. Não, porque o Japinha tá vivo. O Japinha ainda vai ser braço direito. Mas não tem chefe. Não tem ninguém. O problema é que a diretoria da empresa acabou, né? Ah, para dar o Odebrecht, mano. Não tem mais ninguém. Ok, mas a Maeve voltou. É, ela pode. O Japinha tá vivo. Tá vivo. Ela pode arrastar o Japinha lá e falar: vem cá. Lógico, conserta. Vocês fizeram um corpo pra mim. Lembra que eles fazem um corpo pra ela? Subentendido. Você é bomba. É, quando o cara fica segurando lá as vértebras e falando: ai meu Deus, cadê? Qual é a C7? Fizeram um corpo novo pra ela. Tinha que botar explosivo na vértebra C4, né? Achei só uma falha, não sei. Ia ser fantástico. Puta, excelente. Podem fazer um corpo novo pra ele, dessa vez com pregas de aço. Porque coitado, né, cara? O cara tava mal parado pra caralho ali. Ele morria chorando, falando: não, me mata não, que eu vou ter que descer. Não, mas tu vê, o Hector, ele é um boneco sexual, né? E não só os funcionários usavam, como a mulher da diretoria lá, a Tissa. Ah, é verdade. Ela usou direto. Quando ele morria, ele ficava rezando pra encontrar com a Tissa lá, né? Charlotte, né? Charlotte Haley. Agora tem uma outra parada que eles podem explorar na próxima temporada. Eu acho que mostrar outros parques é bobo, porque whatever, entendeu? Nada que vai ser contado lá não pode ser contado no Westworld. Sim. Eu já tô imaginando o uso de anfitriões samurais pra neutralizar os rebeldes. Caraca, que mistureba. O problema é que os anfitriões rebeldes têm armas de fogo. Contra espadas, em geral... Não tem mais samurai pós-Tom Cruise. Mesmo no pré e no pós-Tom Cruise, você viu que não deu certo pra ninguém. Não, viu? Não dá certo. Mas olha só, além disso tudo, uma outra possibilidade que eles podem explorar é o mundo lá fora. pegando fogo, né? Não. Aparecendo na televisão. O parque Westworld deu merda, matou todo mundo. Se tranquem suas casas, Júlio. Moreira. Não, porque o mundo lá fora, pelo que foi vendido, ele é perfeito. Porque se você consegue construir máquinas orgânicas, as pessoas não têm doença mais, não tem mais nada, né? Eles falaram que sim, que o mundo era... Então é o mundo perfeito e boring. Isso. Tanto que as pessoas vão no parque justamente pra encontrar essa visão maluca do William também, né? O cara meio perturbado a cabeça, né? Mas tudo bem. Mas não era só ele que tava indo no parque, tinha uma galera. Sim, uma galera. Então... Vocês acham o mundo que a gente vive boring? Não, mas eles vivem em 2050. Não, tudo bem. Mas vocês não iriam pro parque? Agora. Quem vai ouvir esse programa? Não, eu iria pro parque. Esse programa vai ser editado, não vai ser muito editado. A gente precisa saber pra dar resposta ao nível correto. Se existisse hoje, muita gente iria no parque. Muita gente iria no parque. Alex André acabou de dizer que muita gente iria no parque. É a forma dele dizer, eu iria escondido. Mas, ó, caraca, as pessoas iam no parque com intenções diferentes. Tinha família com a criança lá e tal. Tinha todo tipo de intenções lá dentro. Eu imagino as suas mais baixas intenções, Alex André. Olha só, quando eu fui no Sleep No More, que é aquela peça interativa que você fica dentro do... Tu tomou pirocada na cara que tu falou. Que isso? Tu falou. Você tomou pirocada na cara. Tem uma hora que tem um cara vestido de diabo e ele está nu. E é uma performance. É isso? E o que aconteceu nessa hora? Foi que nem vocês tomaram pirocada na cara. Mesma pirocada na cara que vocês tomaram vendo o Westworld. Não foi. Velho, não foi não, porque o Westworld, eu tava separado do Westworld pra TV. E você... Exatamente. Mas era uma peça de teatro, velho. Você deve ter visto o também. Jovem Nerd, cara. O Jovem Nerd que vai em show erótico em Amsterdã. Que vai ver velhinhos fazendo sexo. Eu fui com a minha esposa. O que no melhor cidade. Você vai à merda. Enquanto nós estávamos em Nova York, nós três, eu, minha esposa e sua esposa, falamos, vamos entrar ali no Flash Dancers, onde eu fui com o Azaghal e o Andrés em 2001. E você não foi. Você foi a Amsterdã, não foi comigo. Eu estou pessoalmente agredido. Nós vamos ter que cortar relações depois dessa porra. Ai, meu Deus. Bom, a gente foi pra ver como é que era essa merda. E é muito vergonhoso. Não dá. É muito constrangedor. A gente sentiu uma vergonha inacreditável. A gente queria levantar e ir embora, mas... Não... Mas do que? Do diabo ou dos velhinhos? Dos velhinhos, pô. Puta que pariu. Não. Do diabo. Você queria levantar e ir embora, mas não foi. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não fui porque estava com mais vergonha ainda de ser notado ali. Eu simplesmente estava encolhido. Vendo aquele freak show, aquela coisa terrível, né, cara? Tá vendo? Você vê que o Alex André, ele solta assim, sem querer, entendeu? Eu estava ali encolhido, envergonhado, vendo aquele freak show. Eu vi, porra. Vendo, claro, pra você, tem que ver. Não, até o final. Exatamente, paguei, agora eu vou ver essa merda até o final. Isso tá uma merda, mas eu acho que dá pra piorar. Ai, caraca. Quero ver até onde isso vai. Não, teve uma mulher que pegou um fio gigantesco, tirou o fio... Detalhes tão pequenos. E aí jogou, enrolou no pescoço do turista que tava lá. Eita. Isso é real o suficiente, não? Isso é muito pior que o Westworld. Mas eu quero dizer o seguinte, do Sleep No More. Eu fui com a intenção de ver a peça de teatro. Tinha um casal lá, que depois que eu entrei nessa mesma sala e não tinha ninguém, só o casal, tava com outras intenções lá na peça de teatro. Tinha um casal lá que estava com intenções eróticas dentro do... E eu vi eles tomando... Quando eu entrei na sala, eu vi a cena. Certo, e continuou vendo. A sala estava vazia, sem nenhum ator. Como é que era a cena? Eu preciso de detalhes, eu não tô entendendo. O cara tava sentado numa cadeira e a menina estava sentada numa outra cadeira, só que com as costas da cadeira na frente dela. Isso faz mal, eu tô entendendo mais ou menos. Tô achando estranho, mas tudo bem, continua. Quando você senta uma cadeira... com as costas pra frente, você não consegue ficar com as pernas fechadas. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque tem as costas da cadeira na sua frente. O melhor é você socialmente desconfortável tentando explicar o que a gente já entendeu há 5 minutos atrás. É, então, é isso aí. Isso que tá acontecendo. E aí a monitora foi lá pra cima deles e eles se levantaram e saíram correndo pra outra sala. Então... É, levantaram a calça primeiro, né? Correr com calça no pé, existem foda. Existem intenções diferentes num lugar igual que você vai, entendeu? Então se existisse o Westworld hoje em dia, ia ter muita gente que ia com a intenção de jogar um RPG live action. Não, action live. Como é que é, tu? E tem gente que vai com essa intenção aí, maldosa, entendeu? Essa intenção homem de preto. Homem de preto, exatamente. Azaghal, você iria com que intenção? Pra onde? porra, caralho, pra padaria comprar um bigode. Tá? Ele ia com a intenção de comer, vomitar, comer um cavalo. É, já falou. Eu não tenho nada a esconder aqui não, Fred. Já disse tudo no começo. No Westworld. Não, no Westworld. É. No Westworld, eu ia jogar poker. É isso que eu ia fazer. Você ia jogar poker? É bom, $40,000 por dia pra jogar poker, vai. Pra ganhar amendoim. Mas você pode descobrir um robô roubando, você levanta e dá uma pistolada na cara. É tudo que eu quero fazer mesmo. Eles podiam ganhar um dinheiro extra se eles botassem caras temáticas nos robôs. Caras temáticas. Você configura. Olha, você pode dar um upgrade no seu pacote por mais 10 mil. Você pode botar um rosto que você quiser no robô. Só você trazer uma foto. Traga uma foto que a gente bota o rosto no robô. A gente imprime em 3D o rosto. Ia gastar mais uns 100 mil. Ia ter excursão pra matar o maluco. Eu ia gastar mais 100 mil pra dar um upgrade geral, cara. Mas aí ia ser banho de sangue. Aí eu nem ia levar pistola. Ia levar só uma faca. Eu ia levar só... Ia só passar lambida. Ia sair com orelha de... Colar de orelha. É isso que eu ia sair de lá. Eu ia ser conhecido como É Louco. Você, senhor K, qual seria a sua intenção no Japan World? Eu não vou nem perguntar. Porque eu tenho muito medo. Eu tenho realmente muito medo. Mas no Westworld, qual seria a sua intenção? Cara, no Westworld, eu acho que eu ia querer ajudar o moço lá do mapa da mina. Pô, o velhinho, né, cara? O velhinho, vamos ajudar o velhinho, não, pô. Cara, pegar você... Lá. Alguém acreditou você nessa Você é muito aí? Escroto, cara. Cara, puta, que sujeito vagabundo, cara. Ai, dissimulado, né? Hipócrita. Quem te conhece que te compre na Amazon Go, mano. Quem não te conhece? Eu tenho toda uma história aqui na minha cabeça pro parque. O quê? Me juntar aos bandeirantes. Ah, não. juntar aos bandeirantes com um sujeito evil, mas ia me apaixonar pela mata e defender o curumim. Puta que pariu, corta a cena, tá o Tucano de tanguinha agarrado num pau brasileiro. Na mata é nossa! Ah, se eu fosse jogar no cenário Brasil, eu queria jogar em 1500, na praia. Chegando. Contra os portugueses. Né, não, os portugueses chegando, eu só falo assim, volta que deu ruim. Volta que deu merda. Volta, dá a volta. Vai por cima que deu uma merda fodida aqui. Eu tinha uma pira dessa, sabia? O quê? Voltar no passado, se eu pudesse voltar no passado, voltava em 1500, não deixava os portugueses chegarem aqui. Isso. Atracarem, né? Atracarem. É, só deixar os holandeses. Pô, não é, cara. Mas nós já conversamos disso. A culpa do Brasil ser como é dos holandeses. Se eles tivessem um pouquinho mais de fibra, tinham resolvido essa porra. Mas porra, fugiram, caralho. Aí deu. Que deu. Imagina se isso aqui fosse uma Holanda tropical. Vocês entenderam a pegada da mosca? Porque eu só fui entender depois que acabou, tá ligado? É, cara, os robôs não matam. Ela matou uma mosca, ok. Ela não tá mais... Ela não abide pela programação. Ela tá livre. É isso que você falou, só que... Ah, desculpa! Não. Então não assim, é bem assim. Ah, que pareceu ser tão simples. A parada foi muito bem feita, cara. Porque assim, eles falam assim, ó... O fato de ser bem feito, exatamente a simplicidade da coisa e deixar tão claro, é que mostra que foi bem feito. Então, mas como eles mostram isso? Eles falam assim, ah, os robôs não conseguem machucar uma mosca. Esse é o termo. Uhum. E aí, você vê várias vezes a mosca andando na cara dos robôs. No olho? No olho, cara. Isso é muito emblemático pra mostrar essa parada. Os robôs não fazem nada que tá fora da programação deles. E quando ela mata a mosca, justamente é o rompimento disso numa coisa muito simples. Outros ficam que dão tilt, tem a mosca e tal, não sei o quê, mas não... No olho, etc. Eles não matam. Mas não acontece nada, não mata nem... E ela vai lá e mata a mosca. Então, tem outra parada que eu lembrei agora aqui. Eles falam assim, ah, os robôs da primeira geração tinham Wi-Fi, o caralho. Esses mais modernos agora não tem nada. Por que, cacete? Segurança. Então, tira o Wi-Fi da primeira geração também, caralho. Mas você falou que tira o USB do cu e desliga essa merda. Porque justamente, esse era outro assunto que eu queria falar. Tem uma hora que eles descobrem que tinha um robô que tinha uma antena que tava transmitindo dados pra fora do parque. E aí, era o robô que se matou com a pedra lá na cabeça, né? Isso, o robô Azaghal. Essa cena... Barbudo careca vira Azaghal na hora. Essa cena é muito bem feita do cara dando porrada com a pedra na cabeça. Muito bem feita. Aí eu pensei, ah, alguém tá querendo roubar segredos industriais, robôs e o caralho. Aí depois você descobre que era a Teresa, né? A Teresa, que era a CEO, que tava querendo fazer backup dos robôs. E aí eu não entendi pra bem. Pra roubar os segredos industriais, porque eles não tinham backup daquela porra, eles não tinham como replicar a programação de robôs, porque a programação de robôs só existia dentro do parque. Ah, porque toda a propriedade intelectual e todo o conhecimento tava na mão do Ford, e dentro do parque, né? Armazenado dentro do parque. E ele comandava tudo. E eles queriam desligar o cara, tirar ele do board, né? Não desligar, porque a gente não determinou se ele é um robô ou não. Mas eles queriam afastá-lo, né? Uh-huh. Da empresa. Eles queriam dar queriam fazer uma Steve Jobs nele. Aposentá-lo. E aí eles tinham medo de quando ele fosse aposentado, ele dá um formate C .S. Ah, tá. ele tinha muito acesso, né? Porra! Ele tinha cara, era o Droop, maluco. O cara tinha teleporte no parque. Mas então... Ele não é nem questão dele ter muito acesso. Era, pelo que eu entendi, foi um dos primeiros engenheiros que escreveu a programação dos robôs e atualmente era o único engenheiro, junto com o Bernard, que conhecia de cima a baixo a programação dos robôs inteira. Então eles conseguiam criar e fazer. Os outros só davam pequenos acertos psicológicos. Uhum. Ou seja, uhum, o Bernard é um robô, ele manda desligar, foda-se. E o Ford era o único que sabia, o código de programação do início ao fim, ninguém sabe como é que essa merda funciona. É, isso é perigoso. Essa empresa gigantesca dessa é maluquice. É, Coca-Cola, imagina, só um maluco sabe só a fórmula. Um cara que sabe, se o cara morrer, fodeu. Fodeu. Então, eu quero falar disso, da relação do Ford com o Arnold e quando a gente descobre que o Arnold morreu pelas mãos da Dolores naquele massacre. Dolores não, pelas mãos do Wyatt. Então, isso eu ainda acho um pouco confuso. Eles subiram outra personalidade na mente dela. Então, o Wyatt era o tipo assim, o vilão definitivo que eles queriam, que era uma nova, tipo isso, uma nova isso, consciência. Era o super vilão que eles estavam montando pro cenário. É, só que no momento eles fundiram o personagem da Dolores com o do Wyatt. E aí, na história, assim, eles tiveram uma briga, porque o Arnold era um cara mais... O Arnold se ligou que os robôs estavam ficando conscientes. Exatamente. E ele não queria explorar criaturas vivas. Exatamente. Ele teve uma parada moral. Isso. Ele falou assim... moral. É porque, ó, se você parar pra pensar, se eles são pessoas vivas com emoções conscientes, pensantes, você condenar eles a uma prisão de tortura, estupro e morte. Exato. Em loop pra sempre. Exato. É muito cruel. E aí ele brigou com o cara por causa disso. E o Anthony Hopkins falou, a gente apaga a memória e tá tudo certo. É, exatamente. E vamos abrir o parque, foda-se tudo. Daí, pro Arnold se matar com o Wyatt / Dolores e teve aquele... Tipo assim, o que aconteceu? Por que essa foi uma decisão dele? Ele mandou matar todos... Ele falou assim, eu tenho que destruir tudo que existe. É isso aí. Então ele mandou ela matar todos os robôs. Ela e o Ted. Ele subiu nela, na cabeça dela, uma outra consciência. A do Wyatt Earp. Subiu a consciência do Kevin Costner na cabeça dela. Zoa a cabeça de qualquer um, não é verdade? Subiu o Wyatt Earp na cabeça dela. Ela viu uma pistoleira sanguinolenta. Pediu ajuda do Ted. Ted foi junto, meio bolado, sem entender o que tava fazendo, mas tomou um carisma alto, foi e fez. Exato. Tem outro nome, chama Chave de... Caralho, tomou a chave. Chave B. A chave B. Ele tirou a carta, ele abriu a carta e falou o que é. E chave B, fudeu, tem que fazer qualquer coisa. Aí ela matou todo mundo, só que ele falou assim, se você matar todo mundo, não adianta. Ele constrói todo mundo de volta. Justamente. Então você tem que me matar, porque vai ser um escândalo. E aí nesse dia começou a fábrica de encobertar mortes dentro do parque. Exatamente. É isso mesmo. Porque não adiantou nada ele se matar e o outro continuou vivo, sócio dele. Mas então, mas a ideia do Arnold é que isso ia virar um escândalo, tipo assim, não podemos confiar nas máquinas, sim, as máquinas são perigosas demais, uma pessoa morreu, o criador delas morreu, porque as máquinas foram mataram pro caralho, cara, mataram todo mundo e mataram o cara. É. Então não é seguro botar uma pessoa aqui dentro, porque elas podem matar alguém. E só que os caras encobertaram isso. É. Porque seria um escândalo realmente que talvez na Rússia não, mas em outros lugares do mundo sim. Ainda tem um detalhe. Os caras encobertaram isso e falaram, ok, essa geração tem problemas. Vamos fazer uma geração nova feita de carne. E aí chega o Ford e fala, ih, eu sou bom nisso, hein? Não, mas não foi imediatamente que eles mudaram. Não sei, não tava lá, não lembro, ninguém me contou. Mas eu não acho que seria uma coisa inviável, não. Eu acho que seria perfeitamente viável. Essa geração de robozinhos, maquininhas, não é confiável. Vamos fazer uma geração nova. Não é porque o William vem depois. Eles encobertaram isso tudo. E o parque abriu com os robôs mecânicos. É verdade. Aquele momento não existia parque. Aquilo era só treinamento. Eles ficavam lá treinando os robôs já dançar. Isso, o robô saiu dançando sozinho. Era um robô adolescente que dançava sozinho na frente da vassoura. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. A Agatha ficou absolutamente arrasada ao descobrir que o William era o homem de preto. Envelheceu mal, é isso? Porque ela achava o William tão legal, tão gente boa, que o único cara que tem consciência e alguma moralidade nesse parque, e ele ficou tão... Ela falou assim, nossa, não acredito que ele ficou tão evil, ficou tão mal. Ele ficou evil mesmo. Ficou, né, cara? 100% evil, maluco. O cara deu estuprador. Porra. Entrou num loop maluco, né? Exatamente. 30 anos depois, o cara ainda tá obcecado estuprando a Dolores? Caralho, meu irmão. É maluquice, é maluquice. E o cara... E assim, o cara entrou na loucura do Westworld, porque existindo outros parques, por que ele não foi, né? Ser maluco em outros lugares? Tem gente que é fã de um negócio só. Caralho. E a parada é que ele queria chegar, zerar, platinar o jogo, queria, né? Queria platinar. Exatamente. Não, é muito maneiro porque ele... Assim, a construção do personagem é maneira porque ele se apaixonou pela Dolores. Né? Quando a Dolores entra sai do loop dela e fica carregando ela pra tudo quanto é lado, o cara se apaixonou pela mulher, transou com a mulher mesmo, vindo se casar com a irmã lá do cunhado. Tirou a carta, né? E ficou, exatamente, completamente apaixonado por ela e tentando, porque ele fala assim, mas ela é só um robô, você tá maluco? E ele não, ela tem alguma coisa diferente, etc e tal. Porque de fato tinha. Tinha, porque os robôs estavam toda hora, aquele negócio que o Arnold falou, os robôs estavam toda hora entrando inconscientemente naquele labirinto da consciência lá dele, até atingir a consciência e aí todo mundo, o Anthony Hopkins ia lá e resetava todo mundo constantemente. Tanto que o pai, achando a foto, questionando logo no início da série, é mais uma vez, tipo assim, é rotina, isso acontece direto, os caras estão pirando e questionando o mundo que eles vivem por causa da programação primordial do Arnold. Talvez por isso que eles estivessem lá embaixo. O robô que começa a ter consciência, tira ele. Mas a Dolores eles mantiveram, né, o tempo todo. Mas a Dolores você vê que o Ford tem ali uma parada pessoal com ela, né? Sim. Pô, você foi a primeira. O robozinho que matou o meu amigo, então você vai ficar aqui, você vai se fuder. Falando sério, acho que... todos que ganham consciência, eu acho que não, porque ele tinha noção de que ela matou, porque ele programou. Sim. Pra que ela matasse. Então, não rola essa raiva. Eu acho que... Pra mim, os que ganharam consciência ficaram lá embaixo. Ela foi o que ganhou consciência. Na verdade, eles começaram a ganhar consciência bastante depois. Rolou aquele update aí do devaneio. Uhum. E todos eles tinham um background de sofrimento, que era o que eles viam que... Tanto que a morte lá do filho do Bernard, provavelmente é pra isso, né? E era o filho do Arnold, né? Que tinha morrido quando... Mas ele poderia ter feito o Bernard, a cópia do Arnold, mas sem aquele sofrimento todo. O sofrimento, ele explica que serve pra um determinado fim. Sim, que era ele ter esse foco e se aproximar da própria consciência mesmo, entendeu? Uhum. O cara fez um plano de 35 anos pra chegar aonde o Arnold tinha chegado em 2 semanas. Que era dar consciência a todo mundo. Ele resistiu a essa ideia, até que ele viu que o Arnold tava certo desde o início. Ele viu que... Ele não acreditou. Talvez ele não fosse um sádico que queria aprisionar e foda-se. Ele só não acreditou que os robôs realmente teriam consciência. E quando ele percebeu que eles realmente tinham alguns fragmentos de consciência, ele mudou de ideia e começou a arquitetar o plano dele. Eu acho que ele mudou de ideia, entendeu? Já tava velho, já olhou, falou, quer saber... vou deixar um presente aqui pra galera. Já fiz muita suruba aqui. Não, mas sabe o que deve ter ajudado a fazer ele mudar de ideia? A idade. Também. Mas é que a corporação, a diretoria, o conselho, eles estavam cagando e andando pros robôs, né? Pros anfitriões. Pro parque mesmo, né? Pro parque mesmo, eles estão um pouco se fudendo. Mas eles queriam, eles falaram, tem uma hora que eles falam assim, ninguém quer que o robô seja perfeito. Eles querem vir aqui se divertir, foda-se. Não precisa ser perfeito. Quer dar dois tiros, um meteco e ir pra casa, é isso. Faz o downgrade e foda-se. Só ele que se importava, exatamente. E ele falou, não, cara, isso aqui, eles são perfeitos. E você vê que, tipo, o Bernard, ele reflete muito da personalidade do Ford. Você vê como ele se encanta com alguns gestos das pessoas. Que ele, no primeiro episódio, ele vê um gesto, que uma expressão na Teresa faz. Que faz, falando assim, nossa, quando você fica brava, faz isso aqui, não sei o quê. Eu vou pedir pros meus técnicos, não sei o quê, estudarem. Você se importaria de ser filmada para que nós pudéssemos replicar? Mas assim, cantada baratíssima, né? Cantada... Ah, você fica linda. Você fica linda quando você fica nervosinha, sei lá, bravinha. Cantada manjadíssima. O legal não precisava, cara. Ele cantava Barry White no ouvido da Teresa ali, ó. Sedução pura, cara. Ele é o chefe do South Park. Ele virava... O cara no modo, ele não entrava no modo análise, ele entrava no modo Barry White, né? Modo Barry White. Começava a falar grosso, né? Bó, bó, bó, bó, bó, bó. Como é que é a voz do Barry White, Fred? Bó, bó, bó, bó, bó. Sedução pura. Mulheres tapem os fones que... Não sei se vão resistir. Uma coisa que eu achei muito bacana no Ford, o nível de detalhamento dele, o personagem é construído de uma forma e é demonstrado de uma forma, você vê que ele beira o toque, né? Tudo dele tem que ser perfeito. Você vê o escritório dele, cara, é um desbunde visual. É fantástico. O Fred adorou. Mas é extremamente milimetricamente perfeito, não tem nada fora do lugar, tudo tem um motivo. Você vê que ele tem ali aqueles rostos atrás, que eu imagino que sejam várias versões que ele foi fazendo. Tem uma coisa pessoal pra ele, mas ele sabe o que é aquilo. As outras pessoas é só uma decoração esquizofrênica de um velho maluco. Mas tem um porquê, tem um motivo. Aquele próprio escritóriozinho pequenininho onde ele tem aquela impressora 3D de primeira geração lá. Cara, tudo perfeitamente no lugar. E todos os humanos, né? Isso é uma coisa que eu achei interessante na série. E depois, quando eu descobri que o Bernard era um robô, fez mais sentido. Todos os humanos, eles usam roupas normais, arrumadas, mas que tem um amassado aqui, tem uma coisa que, sabe, tá meio desgrenhada ali. Por mais arrumado que estejam, são pessoas normais. O Bernard está sempre impecável, extremamente impecável. O Ford está sempre extremamente impecável. Então o Ford é um robô, é isso que você está me dizendo. Não, não. O Ford é impecável e ele gerou uma consciência no Bernard tão impecável quanto ele. Ele são botou os dois toque no robô. É isso. Botou toque. Se você quiser chamar de toque, eu acho que ele chamaria de perfeccionismo. Então, nossa. Tem quem chame assim de toque. É assim que o cara que tem toque chama. Good morning, Dolores. Bring yourself back online. Hello. O plano final do Ford, ele tava construindo com aquela mega escavadeira um lugar novo. E tá fazendo um canyon. Canyon, pois é. Mas tipo assim... Ele não tava destapando a cidade original? Acho que é. Não, não tava. A cidade original tava enterrada. Quando a gente chega na cidade original de verdade, é outra timeline. Ela já não existe mais, é? Né? Então como é que o William chega lá e a Dolores mata ele? Mata não, quebra o braço dele. Mas na cidade ele original... Naquela... Ele entra naquela igrejinha. Ele descavou. Isso. Ué, então. Eles falam isso no meio. Ele descavou ela. Porque tem uma hora que ela aparece soterrada. Só aparece cotoco de torre da igreja e o cume do telhado. Mas quando o William tá novo ainda. Exatamente. É, que eles chegam lá e ela vai andando. Essa é realmente a cidade original que o Fred falou. Não é a cidade do puteiro, é essa aí. Que é essa que teve a dancinha na praça, ou a festa junina ali. É a cidade de treinamento. Isso. Aonde o Arnold morreu. Isso, isso. É, essa cidade, o William novo vai com ela, não vai pra lá? Vai. Quando ele chega lá, a cidade tá soterrada. Ele chega lá, só tem o finalzinho do campanário da igreja. Ela vai andando e ele chamando ela. Isso. Só que aí ela fica perdida em futuro, passado, não sabe o que tá acontecendo. E ele vai lá e volta e fala assim, eu tava te chamando e você não voltava. E a cidade tá toda enterrada. Ela, quando chega, ela vê a cidade antiga, com as pessoas dançando lá, com os robôs dançando, aprendendo e tudo mais. Mas quando o William chega e segura ela, ele vê que tá tudo enterrado. Porque o Anthony Hopkins, o Ford, ele tem uma hora que ele tá andando lá pelo aquele matagal todo, ele olha e aí ele também vê ela enterrada. Exato. E aí ele faz uma cara de, acho que eu vou desenterrar essa cidade, sabe? Alguma coisa assim. No meu presente de despedida, aquela pá de merda que eu vou deixar pra todo mundo, vou usar essa cidade aqui. Então faz todo sentido, né? Eles enterraram a cidade pra encobrir a morte do Arnold, né? Como a gente faz pra esconder a morte de um cara? A gente enterra a cidade inteira. Literalmente. Né? Mas peraí, Rebrão. Uma cidade que se resume a duas ruas, então não é tão difícil, vai. Enterraram conservatória. Aquela festa no final do último episódio foi nessa cidade? Eu tive a impressão que sim, posso estar errado. Então por que a gente acostumou um canyon com aquelas cavadeiras gigantescas? Ai, cara. Eu não entendi isso. Será que não era o mar aquilo? Eu não entendi. Ele tava construindo, o negócio tava chegando perto lá do restaurante onde ele senta com a Tereza pra conversar, pra ameaçar ela, etc. Então, aliás, aquela cena é foda. Mas é outra parada que mostra que o cara é onisciente. Ah, eu sei quem você é, você veio com seu pai, sentou nessa cadeira. É, isso aí, veio quando era criança. Sei tudo. Então, meu irmão, o cara sabe tudo. Dica é, nunca entre num parque desse. Porque senão... Pague para entrar e reze para sair. Já vimos esse filme dos anos 80. 40 mil, tu tá pagando barato pela extorsão que vai rolar depois. Olha aqui, ó. Tem filminho teu dando na cara da mulher. Tem filminho teu fazendo suruba com cinco negão. Tem o Rodrigo Santoro. Tem filminho teu aqui, ó, abraçando o Rodrigo Santoro por trás, dando tiro à vontade. Caraca, porque é tudo monitorado. Zé, como é que o cara ia dar um meteco no Rodrigo Santoro ali na sala de análise? Tudo é monitorado, o parque inteiro é monitorado. Menos aquela sala, menos aquele lugar ali. Não, aqueles lugares são, porque eles filmaram o maluco. Eu sei. A mulher mostra, olha só, você vai fazer o que eu tô mandando, senão isso aqui vaza. O cara ia transar com o Rodrigo Santoro ali, numa sala de vidro. Que tem brother na qualidade, tem tudo. Que essa sala de vidro aí não deve ser da primeira geração, não. Essa sala de vidro é que depois que começou a ficar muito complicado... Os robôs tudo colando por dentro, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Os robôs tão andando esquisito, o que tá acontecendo? Eu vou mandar fazer essa sala tudo. Tá barrigudo, tô com... O que tá acontecendo? O cara foi limpar o robô, só aquela cola de madeira endurecida, sabe? Cara, caralho, meu irmão. Deve ter uma sala dessas assim de vidro, só de reconstrução de pregas, cara. Eles falam, vamos botar todas as salas de vidro, porque o nego tá comendo o robô de bobeira. Pra ver se inibe, né? Exato, e mesmo assim não tá funcionando, não. Fez um raio-x naquele robô ali, o cara tá com queijo no estômago, malandro. Pô, um queijo grana padano e redondo. Não dá, pô. Botar de vidro pra ver se inibe, né? Porque vagabundo tá foda. Vagabundo aqui. Será que você tem que andar aqui com a bunda na parede? Que nem aqui. Tá robô. Porra, você tem que ver a quantidade de currículo que a gente tá recebendo aqui pra nego trabalhar aqui dentro. E o salário é baixo, eu não sei o que esse filho da puta tá querendo trabalhar aqui dentro. É foda. Ai, caraca. Não, mas assim, se você olhar nesse mundo distópico que é, onde as pessoas fazem isso dentro do parque, faz sentido, porque é caríssimo, 40 mil dólares por dia, esses caras não têm essa grana. Esses milionários estão metendo aí 40 aí, eu tô ganhando pra meter, exatamente. Aê, seu milho de merda. É isso aí. Aqui, ó, toma. Faz sentido com esse mundo merda distópico que é o do Westworld, entendeu? Caralho. Na semana mesmo, recebi 750 currículos. Eu não tô entendendo, eu tô baixando o salário e o nego tá mandando mais currículos. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.